2018, J Quest. Roupa Nova. Please, yeah. Não fumar. É nóis. Navio da Veia 2018 com três superbandas. Blitz, J Quest. Roupa Nova, este mesmo. Faça agora mesmo sua reserva. 3624-9007. 3624-9007. Acesse navioenergianaveia.com.br. Tá esperando o que para comprar sua cabine e embarcar nessa com a gente? Realização: Energia 97 e promoção. Apoio: Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. Ué, você tem que ir nesse navio, hein, ô vagabundo? Energia 97. Tá começando o estádio 97. O tão aguardado estádio 97. É. Bom, também a alegria e a tristeza não são minhas hoje. Ah, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, boa noite, sejam bem-vindos, estádio 97 no ar, e aí galera, boa noite, chupa porcada, chupa porcada, falei, falei, ia mijar de porta aberta, velho, ali é nossa casa, nosso salão de festa, velho, calma, mano, mano, começou cedo, não falou pra cacete, agora ouve, gravando, ainda, eu falei, gravando 1, 2, 3, se você está ouvindo essa gravação, tchau. Eu não estou agora presente, estou em um evento. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço a todos. De Domênico Gara. O Domênico não pôde fazer hoje o Domênico programa, Gara, ele não está no estúdio nesse momento. Não. Ele tem um casamento na Síria hoje. Bem melhor. Ele foi fazer um casamento na Síria. Olha, mas eu é sério. Acabei de receber aqui, eu preciso sair, gente. Fica aí, porco. Como assim? Seu carro tá preso. Deixa o carro, mano. O Vieira me prendeu, cara. Ô, mano, parei o carro na frente dele, velho. Pra não sair. Pra não sair, velho. Ô, mano, é nóis, não, irmão. Construiu um muro na frente. Agora é, né, mano? Ô, irmão, é nóis. Agora é, né? Não vamos esquecer, falei, né, pra você, Domênico? Cara, ai, Jesus amado. Quantas vezes você não ajudou o mano com dificuldades, né? Quero ver hoje. Olha, se eu na posição do mano, né, seria um cara legal com você hoje. Você ajudou tanto, mano, deu conselhos. Pega leve, mano. Não, mas o mano é parceiro, né? Mas o mano... Vou falar uma coisa para os senhores aí. A coisa legal é a brincadeira. É isso aí. E faz parte, lógico, não tem problema. O mano tem que dar a deitada mesmo. Os corintianos têm que brincar, têm que zoar, viu, mano? É verdade. Cara, tão bem mesmo. Agora, eu vou dizer uma coisa séria. Estão voando. Isso aí, eu fiquei muito triste hoje à tarde. À tarde não, no comecinho da manhã, né? Porque você fica puto da vida porque o teu time perde, mas ao mesmo tempo você tem que aguentar as brincadeiras. Quando suas brincadeiras são sadias, beleza, passa e é legal. Porque o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Agora, quando você depara com verdadeiros babacas... Nego que e pra mim esses caras que escreveram, que eu vou contar pra vocês, são verdadeiros, pra mim eles não são torcedores, são bandidos. São os mesmos que têm a mesma índole do cara que esfaqueou o cara do Palmeiras ontem, que matou o rapaz ontem e a facada. Então assim, recebi muitas mensagens. Algumas mensagens, algumas até... me xingando, exatamente, me xingando feio. E algumas falando pra mim, morrer e o cacete a quatro. Isso, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Muito triste isso, né? Não. É triste. Eu tive que excluir e banir muita gente das minhas... das minhas coisas, das minhas redes sociais, principalmente da minha fanpage, que tem as coisas que eu brinco, eu faço casamentos, então eu não faço só futebol. Então eu trabalho como locutor, eu faço minhas festas como DJ. E quando você fala de futebol, beleza, futebol. Quando você fala de casamento, é evento corporativo, assim. O cara entra lá, escreve verdadeira... Não. Se brincar, tudo bem. E mesmo que brincar, eu vou tirar. Porque não é lá o momento de brincar. O momento é aqui, no estádio. Que o mano vai brincar, vai zoar, vai tirar um sal da minha cara. O torcedor vai entrar hoje. Eu na, também. Na coisa. Opa. Aí, né, Sombra? No nosso, mas chama lá, a gravação do WhatsApp. As lá. Cornetadas. O replay. Faz parte da coisa. Agora, quando a coisa passa pra uma coisa como foi hoje à tarde, no começo da manhã, mais no começo da manhã, porque foi. Eu fui dormir e não vi nada do Facebook, tudo, e fui ver hoje de manhã. Isso realmente me deixa chateado e me deixa com a impressão de que não existem só pessoas que são torcedores, existem verdadeiros vândalos, verdadeiros assassinos. Sim. E isso me deixou chateado, mas vamos seguir. Isso vamos seguir, vamos cara. Seguir. Vamos embora. É isso mesmo. Começando, Bento! Ai, ai, ai, vamos lá. E aí, Bentola? Beleza aí, beleza, boa tarde. Cara? Tudo certo aí, cara? Como que você vai? Tô indo, hein? Tá indo, né? Tá indo bem. E vocês? É. Ah, vamos... E vocês? Ah, você... Ah, vamos ao São Paulo. Daqui a pouquinho. Ah, aí. Retomada! É a estreia do São Paulo hoje no Campeonato Brasileiro, hein? Um cara que amanhã tem placar, não hein? Tem. Mas, ó, hoje é ganhar ou ganhar. Hoje é a estreia do Dorival, né? Dorival. Ontem já tinha meio que confirmado o time aqui. Mas vamos repassar pro torcedor. O jogo daqui a pouquinho, 7h30, é no Morumbi, contra o Atlético Goianiense. É o Renan Ribeiro, é o Bufarini, é o Arboleda, é o Rodrigo Caio e o Júnior Tavares. É. Novo Serginho, diga-se de passagem. Aí vem... Lembra aquele drible do patinete? É. Sensacional. Vem... Fala em patinete, hein, Mota? Nossa, que beleza, hein? Coisa ridícula. Não, vem, se você vê um elefantinho de patinete na Paulista... É, tua mãe. Isso é ridículo, velho. Sério. Ele é o Benjamin. Cadê o Iban? Cadê o Ibama? O Benjamin. Cadê o Ibama, velho? Ele foi no meio da manifestação de patinete, Benjamin. Ah, ele quer ser o diferente. Puta, no ridículo. Diferentão. É o Peter Potamus no patinete. E ontem tinha uma manifestação dos petistas em frente ao MASP e dos opositores em frente à Fiesp. Ele ficava de patinete indo e vindo, lá, fazendo leve trás. Fazendo leve trás. Ele colocava criando a camisa amarela na isla e a vermelha na mão. Os caras falam que vocês são tudo coxinha. Chamou vocês aí de mortadela, Ué, Sombra, nada de diferente que ele faz aí. É, o leve que ele, traz que ele leva e traz lá no Morumbi as coisas, nada de diferente. Pessoal do blog ele, manda as coisas pra ele, ele vai e começa a distribuir, entendeu? É, motinha desses. Ah, é. Sabe pivô do futsal? É. É ele. Ele joga um sulfite debaixo da porta do leque, sai correndo. De patinete. É que eu me inspirei no Benja, né? O Benja me ensinou muito. Eu posso ter te ensinado, mas o teu organismo rejeita esse sentimento de aprender algo. Nossa cacete, né? Nossa, cavalo. Rejeita conhecimento, é isso? Rejeita. É uma doença rara, Sombra. Tadinho. Mas ele não dava aula de arte, ô Benja? Ah, mas você acredita nisso? Mas... Cadê o diploma dele que ele falou que ia trazer? Até hoje não trouxe. Imagina, isso aí... Tá imprimindo, tá imprimindo. Ô, Benja. Oi? Mas ele rejeita em qual estância que ele rejeita? Estância. Que ele mandou... eu vi no Twitter, velho. O cara é um chucro, velho. Ele acha que ele achou que ia ter show lá no Estância, né? E aí ele confundiu. O Lula leu, porque o Lula segue o Mota. Ele leu lá o Twitter do Mota e falou assim: vai lá no Estância, companheiro. Obrigado. Vou lá em São Bernardo, lá, porque lá é nome inocentado. Mas você viu o que esse cara falou ontem? A gente não viu o que ele falou, que é verdade. Ah, vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Não, eu citei só pra zoar o Mota. Então vamos lá. Ele falou do Corinthians. Não é um programa apartidário. Jusilei. Petro. Jusilei, Petros e Cueva, hein, titular hoje. Barriga voltou. De cocô vai jogar. Aí do outro lado vem o Wellington Ney, Jonathan Gomes, pois é. E o Lucas Prato, é isso aí. Sim. E time, hein? Agora o Cueva. Qual é a fofoca que você tem hoje? Não tem fofoca, não. Agora o Cueva tem que jogar a bola, né? Se ele não quis sentar no banco de reserva contra o Santos. Ele falou que isso é um jogador do naipe dele não poderia. Então hoje ele tem que chegar, já que é contra o Atlético Goianiense. Mostrar, né? Então pelo menos hoje faz chover, né? Eu acho que o Dorival tá fazendo certo. Ele chegou, e não sei se vocês concordam, principalmente o Mota e o Marcão. O Dorival chegou e falou assim: quem são os caras mais badalados do elenco? Quem são os caras badalados do elenco? O que é? Quem é o lateral direito que foi contratado por uma puta grana indicado pelo Mano? Quem que foi? É o Bufa. É o Bufarini. Mas é, que pegou? O que aconteceu? Quem que é o cara da seleção argentina? Beleza. Então, ó, Bufarini, vamos lá que eu vou botar fé em você. Vamos lá, vamos recuperar o teu futebol. E eu acho que em cada posição ele tá tomando a mesma atitude. Tá colocando os caras que têm mais nome, né? E até mesmo aqueles que não estão desenvolvendo bom futebol ultimamente. Fala assim, numa maneira de chegar e falar assim, não, vamos lá, cara, que você vai... Vamos dar a volta por cima nessa história. E eu acho isso válido. Eu acho isso válido, porque é uma maneira que ele tem... Ele vai mostrar que vai dar oportunidade. Vai dar oportunidade, levantar a moral lá de Bufarini, de Wellington Nem. Isso não significa que depois, no decorrer do ano, vai se manter. Agora vai depender muito mais dos jogadores. Né? Porque também tem aquela premissa de os caras chegarem e falar assim, ah, mas no esquema do Rogério não dava, não rolava. Pode ser, né? Então ele tá dando... No meu esquema. Porque esse time escalado do São Paulo, vamos esquecer a posição que o São Paulo tá. Mas se você falasse assim, ó, vamos voltar lá atrás. Ah, o Bufarini. Ah, o cara jogou na... Né? É. Isso eu tô repetindo aqui o discurso de um tal de Mano. Mano. Né? Falando assim, olha, o cara é um monstro. Mas jogou muito na Libertadores, etc e tal. Beleza. Aí saiu o Maicon, beleza. Veio o Arboleda aí, ok. Não tem outro também, fora o Lugano. O Lugano não pode jogar, porque senão seria o sexto gringo. E nem relacionado tá. Rodrigo Caio, jogador de 15 milhões de euros. Pelo menos que fala. O Júnior Tavares. É o que temos. E é promissor, jogou bem. Petros e Jusilei, não precisa falar nada, principalmente do Jusilei, que é um monstro. O Petros contratado por 3, 4 anos aí pra ficar no São Paulo. Aí você pega o Cueva, que reclama que não queria ficar no banco porque joga muito. E já jogou muito. Seleção peruana e dizem que muita gente quer. Aí tem o Jonathan Gomes, contratado pra ser o outro meia do time, né? Prato não precisa dizer mais nada. E o Wellington Nem, que quando o Wellington Nem chegou, era o cara que falava assim, eu achava, e não vou... isentar disso aqui não, falar assim, pô, quando chegou o Wellington Nem, eu falei, pô, aquele Wellington Nem que jogava no Fluminense, que jogou no Figueirense, poxa, era bola, foi campeão brasileiro, não foi? Sim. Eles vão fazer uma dupla de ataque muito legal, Wellington Nem e Fred, legal, então ele pegou os melhores nomes do São Paulo e falou assim, vamos lá gente, vamos jogar. Agora hoje o que vai fazer o Atlético Goianiense é um time muito fraco, só que a pressão que o São Paulo sofre em função dessa situação é que vai fazer o Atlético Goianiense ficar um pouco mais difícil do que ele é. Sim, não o Atlético, é a própria pressão que vai fazer o Atlético crescer durante a... É, o primeiro adversário do São Paulo é jogar contra ele mesmo, né? Contra o nervosismo. Ó, oh, jogo de 6 pontos, hein? O Lanterna e o Vice, Benjamin. Ah, mas... Segura tua onda, é que daqui a jogo de 6 pontos. Aí, hoje começa. Hoje é a única forma do São Paulo encostar no Corinthians na tabela é se dobrar. Puta, se pior pega é que a tabela assim, você dobra, aí pode ser que encoste. Mas vamos lá, hoje é um jogo com o divisor de águas, o Sombra. O Dorival Júnior tá certinho, porque ele tem que apostar em quem tem capacidade. O Cueva já mostrou que joga bola, o Wellington Nem já mostrou que joga bola, Bufarini dá chance pra todo mundo, tá chegando agora. Não, mas assim, são os nomes mais badalados, já mostraram serviço em algum determinado momento da carreira. Então, que volte a mostrar o bom futebol que ou trouxe a São Paulo. Hoje então, volta. É isso aí. Se Deus quiser. Deve ter um bom público, porque até agora à tarde já tinham sido vendidos 22 mil, deve alcançar uns 30, deve chegar perto disso aí. De jogar, porque é um bom público aí. Com certeza. Uhum. Boa. Muito bem, boa. Muito bem. Continuando com as manchetes do Estadão. Ah, tá todo mundo ansioso pelas manchetes, né? É. Eu não tem. Fala da Naba, hoje, porra! Viu? Oferecimento de. Segunda-feira, porra! Fala da Naba, porra! Segunda-feira o cara falava assim, ó. Ó, me cobra aí, quinta-feira! Não, tem replay, me espero cobra que tem. Aí! Ah, essa tem. Bicha histérica aí, me cobra aí! Ah, bicha histérica não! Não, bicha sim, histérica também nem tem. Histérica não, né? Né? Oferecimento do banco 24 horas, você não paga nada mais pra usar e tem sempre um pertinho de você. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Let's go. Que resultado, hein? Resultado. Meu Deus. Nem você acreditava, hein, chefe? Nem você. Você gostou, RG? Que isso? Nossa, RG, esses dias você tá demais. Você nunca teve tão bem no programa, velho. Nossa. E o Vanderlei? Você tem a mala, RG. Humildade, RG. Que é isso? Tá mal criado. Ai, o RG demais, cara. Mas, com o gol do Daniel Guedes ontem, quem diria, hein? Que jogo, hein? Mais uma noite de Vanderlei! Vanderlei! Caramba, que demais, hein, velho? Que homem! Brilhou tanto que se jogou. Falei, se o Vanderlei tivesse no Corinthians, era goleiro da seleção brasileira. Calma. Certeza absoluta. Ué, mas temos não por causa da camisa, mas porque não, tá não. Em, mais em evidência como primeiro lugar. Com boa. Certeza. Mas, ó, e aconteceu um problema hoje, hein? Olha, aconteceu um problema. Problema. O Vanderlei se machucou. Mas não é nada demais. Não? Não. Olha, viu a canela dele? Hoje o Vladimir se machucou, que é o reserva. Gangrenou, né? É, mas não. Não é nada demais. É, e pode, se os dois não jogavam, é o João Paulo pro jogo contra o Vasco no final de semana. Bom, é bom. Nossa. O João Paulo é bom? É bom. Já nossa. Viu? Ah, ele aprendeu com o Vanderlei. Mas Paulo, é isso aí. Vitória Santos ontem. Vasco. É, ontem vitória. É campo neutro, sem torcida, no Engenhão. Vai ganhar do Vasco, não tenho dúvida, não. Vai ganhar. Trata de ganhar. Trate de ganhar. Uma boa sequência. Tratem de ganhar, hein? Ajuda nós. Dorival tem que ligar pros mais chegados dele lá na vila. Falar, ó, vamos ganhar do Vasco aí. E fazem, hein? Uma realidade dos caras aí, Benjamin. Eu vou fazer o quê? Não fui eu que cavei essa realidade, ué, Varos Bosa. Que sobra pra nós, torcedor, sofrer, ué. Fazer o quê? O Santos jogou muito bem. Tomou a pressão no começo, normal, lá no Horto. Isso é um fadanaba, Benedetti. Um fadanaba, velho. Não, calma, mano. É rápido. Porque de... Não, mas não vamos mais menosprezar o torcedor do Santos. Depois né? Não tem mais programa. Calma, deixa eu falar rapidinho. Depois não tem mais programa. Depois acabou o programa. Não, ó, Benedetti, vai na boa. Depois vai. Você vai ter a sete. O Vitor falhou, hein? Hã? O Vitor falhou naquele gol de falta do Santos, hein? Não, calma. Deixa eu falar uma também coisa. Esse jogo é aquele jogo que você olha na tabela e fala assim, no máximo um pontinho tá bom. É verdade. É normal, você perder do Atlético Mineiro lá, é normal. E o Santos ter ganho esse jogo foi muito importante. Então jogou bem, tomou a pressão no começo, normal. O Vanderlei... E com muitos desfalques, hein? Não, muitos desfalques. Copete e Lucas Lima, o lateral direito titular que é o Vitor Ferraz. Copete e Lucas Lima são os principais hoje. Exatamente, hoje. Mais o goleiro. Jogando melhor. E o goleiro foi demais, como que ele Vanderlei! Chama? Ele catou um pênalti, o Kaique, aquele... perdeu aquele pênalti bizonhamente, o Vitor encaixou. E aí o Santos fez um pênalti com o Leandro Donizete, um pênalti ridículo. E o Vanderlei avisou para os zagueiros, falou assim, fica de olho no rebote. Ah. A câmera pegou ele falando duas vezes pro zagueiro, fica atento no rebote. Ah, é? Ele sabia que ia catar, cara. Foi demais, a leitura labial, o cara tá jogando demais mesmo. Quando acabou o contrato do Vanderlei? Não sei, cara. Não, o Sombra já quer contratar o Vanderlei. Mas já. Tem que renovar. Não, tem que renovar. Tem. Esse cara vai pra seleção, eu acho que ele tem grande chance de ir pra Copa, porque ele tá num momento muito bom, e o Taffarel teve lá, então próximo convocação, acho que o Cássio e o Vanderlei devem estar, com o Diego Alves, provavelmente. Eu Diego acho que Alves negociando três... com o Flamengo, né? Os três melhores hoje. Eu acho que são os três que, se continuarem nessa toada, vão pra Copa. E pra quem? Mim... Quem? E pra... Cássio, Vanderlei e Diego Alves. E o chefe, e Vanderlei mim... titular, né? Não, sem não. Clubismo. Cássio titular. Não, sem Cássio clubismo, titular. Né? Né, mano? Goleiro tem que ser feio, o Cássio Opa. Atende o requisito, mas o Vanderlei também é. Mas você acha o Vanderlei mais feio que o Cássio? A briga é boa. É, é que boa, o Cássio não terminou ainda, o rosto dele não fez o download completo. Não! Parou no meio, né, mano? Mano que falou isso aí uma vez pra mim. É verdade, zona, o Cássio parou aí, 60% lá. Download parou, 70%, ele falou, vai assim mesmo, tá bom. Mais. Aí tá bom. Mas tá bom, mas jogou bem o Santos, cara. Vitória importante pra pegar embalo. Tem uma sequência de três jogos aí consideráveis ganháveis. Então tem o Vasco em Campo Neutro, depois tem Chapecoense. Nós já fomos. E outro na Vila que eu não lembro agora, mas dá pra ganhar. Então, três jogos aí, 9 pontos. Aí a gente já fica 3, o Corinthians já briga a volta. Santos e Chapecoense depois? É, na Vila. Trata de ganhar, hein? Ah, tranquilo. Trata de ganhar. Trata de ganhar. Agora o Levir chegou. O clima, pelo menos no campo, os caras estão mostrando vontade. E pra mim é o mais importante. Tá certo. Agora tchau pra vocês, valeu. Agora começa o estádio 97. Mas não. No oferecimento de Nissan, né, Narigudo? Daqui a pouco fala da Naba, porra, velhinho. Mas olha só, amigão, já imaginou ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Festival Taxa Zero, Festival Taxa Zero Nissan. Então venha conhecer o Nissan Kicks 2018, agora fabricado no Brasil. O único SUV da categoria com câmera 360 inteligente, tecnologia japonesa, novas versões, novas cores e muito mais. E tudo isso com taxa zero vezes. Ou, se você busca por um sedã, o Nissan Sentra é sua melhor opção. Ele tem o menor custo de manutenção da categoria, câmbio Xtronic, CVT e muito mais. E olha, Você pode garantir o seu a partir de R$ 79.990 com taxa zero. E tem mais. Ainda pagamos 100% da tabela Fipe no seu usado. Essa aí você não pode perder, amigo. Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. E mais. Tem também a promoção revisão premiada Nissan. A cada R$ 200 na compra de produtos, peças e acessórios originais, você concorre a um Nissan Kicks 0 km. É, meu amigo. É só acessar revisão premiada nissan.com.br para saber mais e participe. E não esqueça, hein, amigão, cinto de segurança salva-vidas é Nissan. Chuck! Legal, legal. Estádio 97 da Energia também tem oferecimento da 99 Corp. É, sabe quando você espera um tempão pelo carro cadastrado pela sua empresa? É, porque às vezes você trabalha para a empresa e precisa fazer visita aos clientes, fazer algum trabalho externo, e aí tem aquele carro cadastrado via boleto pela sua empresa, né? E espera um tempão o tal do carro cadastrado. Ou então quando você paga o táxi antecipado e só meses depois você vai receber o dinheiro de volta, né? A sua empresa vai reembolsar lá na frente. Então por que que não muda essa situação da sua empresa? Indique para sua empresa a 99 Corp, indique a sua empresa lá na 99 Corp. Você acessa o link, olha, corp.99taxis.com/estádio97, corp.99taxis.com/estádio97, e só de indicar a empresa que você trabalha nesse link, você já ganha R$ 15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. É vantagem para todo mundo. Você fica bem com o seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com o transporte. Então, para pegar o seu cupom de desconto, é só acessar corp.99taxis.com/estádio97, tá bom? Vai lá, acessa lá, clica lá, indica a sua empresa e ganhe o seu cupom. Vamos começar o estádio? Vamos. O placar do Estádio 97 informa. Acordei azedo hoje, hein? Dor de cabeça. Rapaz do céu. Olha só, lá no Aranas Park, lá. 28 jogos sem perder. Aí foi lá o Corinthians do Carille. Brasil! Corinthians 2. Palmeiras nem chegou lá. Resumindo, o Corinthians tem mais vitórias que o São Paulo tem de pontos. O Corinthians tem mais pontos que o Santos tem de torcedores. E o Corinthians tem de derrotas o que o Palmeiras tem de mundial. Olha, eu tô imaginando aqui, ó, mês de agosto, o Palmeiras deve estar de férias, viu, concentrado pro final do mundial. Só que pela TV, né? Que pena. De 3, 1 já foi, hein? E a calça roxa aí, Dodô? Borrou ontem? Agora com vocês, show do Domênico. 2 horas sem parar, Domênico Gato. Fala, lindo. Ah, meu Deus do céu, essa parabéns, o placar descendo. Chupa! O placar descendo. Parabéns, aí sim. Chupa! O professor, cadê o maricudo aí que falou que não fazia? E aí, mano? É, mas foi no grito, hein? Foi no grito. Não dá uma aliviada geralmente pra porcada. É. Mas o bagulho é o seguinte: Bento, eu tenho dó, por exemplo. Eu tenho dó de pessoas que passam fome. Eu tenho dó de pessoas que estão, às vezes, no hospital. Eu tenho dó de quem enfrenta o Corinthians. Eu tenho dó, cara. Eu tenho dó porque o bagulho é louco. O time do Corinthians é o time a ser batido. Hoje é o time que realmente é a referência do futebol brasileiro. E eu falei pra porcada ontem. Falei, preparem-se porque hoje vai fechar o caixão. A questão é a seguinte. Vai perder pro Corinthians, vai começar a derrocada no campeonato. Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores também. O ano acabou pro Palmeiras ontem. Acabou pro Porco ontem. Inclusive, ó, ouve aí, ó. De novo? Ah, não! Ah, meu Deus. Tem que aguentar, hein, mano? É isso aí, bacana. O campeonato acabou. Ou vocês têm dúvidas? Não, ou vocês têm dúvidas? Nenhuma. Oh, hoje, é difícil, o Palmeiras hoje ele tá a 13 pontos do Corinthians. Ou seja, tá 16 pontos. 16. Tá 16 pontos não, porque não. Tem o confronto de volta na Arena Corinthians. Já tá tem 16, o confronto de volta. Não, não sai nem a conta. Ô, mano. Já tem 16, já tá 16, né? Mano. Aí que já tá, não, 16. Ele vai pra 19. Ele vai pra então 19, porque, ó, o Palmeiras errou, ele tá com 19, mano. E o Corinthians tá com 35. Na boa, o negócio é o seguinte, Sombra, o que, que é? O que, que é isso? Pera aí, peraí, você tá, não, tá não, baixando o músico aqui. Ô, Sombra. Oi. Diga. Eu acho o seguinte. Peraí. Apesar do Mano tirar sarro, eu também queria tirar sarro desse trouxa, não. Mas o Mano tá sendo trouxa, não. É, mas pra vir tem o que vir todo tá dia. Sendo, o Mano se perder, tá sendo... Se duvido que o Benjamin tava aí hoje. O mano, tudo bem, o Mano tá todo dia aí. Esse trouxa tá falando aí. Se perdesse, eu vou defender, que ia tá aí. Sombra. Duvido. Eu vou defender. Acho que não. Matou, trouxa. Eu vou defender o Domênico, apesar dessa grosseria não, dele. Só defendeu, não. Vai eu botar sozinho, música. Não você, não. Eu vou botar também pro Domênico. Porra, é essa. Nossa. Tá aí, Domênico. Benjamin colocou a música errada. Que porra é essa? Que é isso, calma aí, meu? Calma, a introdução. Foi no refrão logo. Uma hora e meia de introdução. Né? Não, aí não, hein? Ó, Maísa, velho. Maísa, velho. Você conseguiu. Ei, Dodô, tamo junto, parceiro. Mas na boa, ó. Nossa, mas tem que vir. Eu falei ontem pro Domênico. Não, pode zoar, não tem problema. Tem que vir toda hora, né? Quando perde, também tem que vir. O Corinthians, ele vai pra 35 pontos. Não é o ui, ele tem que vir. O estádio vai ser até todo dia, não é um dia vem, outro dia não vem. Você falou assim, se perder tem que vir, mas não perde. Então, mas tem que vir também, Benjamin. Quando perde, tem que vir. Então, mas tem que vir. Não perde, Dodô. Tudo bem, mas tem que vir, Benjamin. A última vez que perdeu foi pra Ferroviária, faz acho que um ano e meio. É, mas tem que vir. O Palmeiras tem de ponto. Chora não, Dodô, não desvia o foco. Eu não tô chorando, só tô falando que você tem que vir. É isso, eu tô aqui, trouxa, mas não desvia o foco. Quando ganha é fácil, né? O negócio é o seguinte. Mas só ganha. Quando ganha é fácil. Tá chato isso aí. O negócio é o seguinte, o Corinthians está com 35 pontos hoje no Campeonato Brasileiro, ele está 12 pontos à frente do segundo colocado, que hoje é o Santos. Se empatar o jogo lá entre Grêmio e Flamengo, essa diferença ainda permanece em 12 pontos, porque os times não... Não, o Flamengo ultrapassa o Santos em um ponto. Mas a questão é a seguinte, Domênico Gato, eu te avisei, o Palmeiras tem 19 pontos no campeonato, hoje a diferença está em 16 entre Corinthians e Palmeiras. Se o Corinthians vencer o próximo jogo, coisa que deve acontecer quando tiver o retorno na Arena Corinthians, o Corinthians terá de vantagem sobre o Palmeiras o que o Palmeiras tem no campeonato de pontos, cara. O Corinthians hoje é o time a ser batido. Quando eu falei isso ontem, você, vamos ver o cacete, tá aí. O Carille é praticamente o novo Tite. Ele fez um milagre com esse time do Corinthians, Benjamin. Ele encaixou as peças. Hoje o time do Corinthians é um time extremamente confiável. Você vê aí, o Carille, inclusive, venceu a partida de ontem, chegando à 27ª partida de invencibilidade na temporada. Ele conseguiu ultrapassar o Tite, que tinha 26, o recorde do Tite foi esse, e o Mano Menezes, que tinha 25. Então, o Carille hoje é o melhor técnico em atividade no futebol brasileiro. Tirando o Tite, que é o técnico da seleção, o segundo melhor é o Carille. E o time do Corinthians está de parabéns. Inclusive, eu não tô aqui só para jorrar no Domênico, não. Não. Eu tô aqui para jorrar também naquele covarde, naquele bunda mole, daquele Alexandre Oliveira. Porque ontem, novamente, para variar, o Romero foi o melhor em campo. E aí ele não tá aí no dia seguinte. E eu falei que aconteceria isso. Amarelou, mano? Ontem. Amarelou? Ou não falei ontem? Mas o Ale... Ele fará uma brilhante partida. Você viu que ele colocou no grupo? Ele vai fazer uma partida do futebol sueco, da terceira divisão hoje. Por isso que ele não conseguiu estar presente no estádio 97. Mas o Palomino escalou, ele tem que falar, ué. Tá louco? Frouxo, bunda amarelou, bola, mano, cara. Amarelou, mano. Mas olha, eu... O Romero foi o melhor em campo. O meu vou falar rápido, porque o Brasil inteiro hoje tá ansioso pra ouvir o rapaz. Aliás, a propósito, guarda esse dia aí. Hoje acabamos de bater mais uma vez o recorde de ouvintes online do estádio 97. Boa, Domênico! Sério, isso, sério. Parabéns, Domênico. Parabéns, Dodô. Valeu, Domênico. Ô, Sobra, mas 10 minutos vai bater o recorde de novo. Eu só quero falar, esse time do Corinthians é frio, calculista e tem um equilíbrio emocional impressionante. O que o Guilherme Arana tá jogando de bola é sacanagem, é defesa do Corinthians. É brincadeira. O Corinthians jogou muito. E vai mudar o nome do estádio, você viu? Agora time... é Allianz Arana. Não é Arana Palmeiras? Mas agora, o Brasil não quer ouvir nem o Mano, nem eu. O Brasil quer ouvir Domênico Gato. Não tem replay? Ele falando ouvindo, assim, cadê? Me cobra aí quinta-feira, velho. Porra. Foi pra gravar. Eu achei que tinha replay. Não lembro, eu não falei isso. Vamos ouvir. Não lembro. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Ô, porco. Se opa, liga aí, nós. Paquito. Segura aí, mano. Todos os clássicos, ó. Todos os clássicos que eu disputei esse ano, eu não perdi pra ninguém. Inclusive pro meu time. Então dá chupada aí também. Chupa antes. E vou dizer uma coisa, já tô falando agora, 2017, hein? Marca na agenda aí que é a derrota que vocês vão ter pra nós. É. E me cobra aí. E pode me cobrar. Não, não falei o dia. Não falei o dia. Tem que pelo menos achar um time. Tem dois que vai deitar o cabelo, não sei se agora ou depois. Tem dois. O Grêmio é um e o Palmeiras é outro. Ah, mas essa é outra. Foi antes do tabela. O time que tá aí perto do líder. Certo? Como? Sim, perto do líder. Já falei, aonde? Nós estamos a 4 pontos do líder. 4 pontos, só isso. 4 pontos não. Do líder. 4 pontos, pontos do líder. Não, vocês estão a 10 pontos não, do 4 pontos do líder. Porque Vira. Nós joga lá e cá com os caras e não arranca 6. Ai. Aí eu sim. Pode me cobrar. Pode me cobrar. E me cobra aí depois. Pode me cobrar. Estamos cobrando. Palmeiras começa a ganhar e incomoda todo mundo. Essa é a verdade. Aonde? E tá chegando... Cidadãozinho, ó, tá chegando o seu pior pesadelo. Tá olha aí embaixo da cama que o Bertão tá chegando aí, filho. Paquito, olha aí embaixo. Mano, nós vamos ganhar de vocês ida e volta. Aonde? Você é freguês, pô. Escreve com seus freguês. Nós vamos ganhar nas nossas duas casas. Escreve. Pergunta lá pro Praz o que ele acha lá. Escreve. Pergunta pro Praz o que ele acha do jogo. Pergunta se ele dorme tranquilo. Não dorme, não é tranquilo. Tá de brincadeira. O Praz não consegue dormir, ele só pensa no jogo. Só pode tá de brincadeira, você. Dia 12, hein? Marca aí, Dudu. Dia 12 de julho. Aí. Tá marcado 3 pontos. 3 pontos é nosso. Vai ser festa e o Borja vai deitar e rolar em cima. Vamos deitar e rolar nesses coitados aí que fica falando toda hora aí. Ninguém passa nada. Grava aí. Grava aí e cobra depois. Grava aí e me cobra depois. Atenção, Bá. Não perderemos pra porcada no chiqueiro. Não perderemos. Não perderemos pra porcada no chiqueiro. Ô, Venturini, ó. Ó, escreve. E me cobra aí, Bá. Pode mandar, porque eu não tenho esse negócio, não. Tem esse negócio, não. Aqui, ó. Por isso não tem derrota no campeonato, certo? Certo? Não tem ainda, né? A primeira, derrota vai ser domingo pro Grêmio. Domingo agora. Segunda torce derrota é nossa. Torce marca aí. Marca aí, dia 12. Já. Segunda torce derrota menos é nossa. Porra, aí, menos depois que perder pra nós... Olha. Só isso, olha. Sobra. Tá bom. Só isso? Calma, calma. Não, é que eu tive que editar ainda. É uma novela. Benjamin, posso falar aqui, ó. Benjamin, posso falar aqui? Mas ó, o Dodô pediu, Vieira, pra gente cobrar ele. Vamos cobrar. Mas peraí, isso aí é ó. Produção sarcástica. É. Pegaram gravações minhas de 2, 5 anos atrás aí. Isso é sacanagem, isso é sacanagem. Isso é sacanagem comigo. É isso. Não fuja, não, jogando covarde. Contra o povo, é isso. Calma, é uma novela. Não falei nada. Vai ser uma novela. Eu não lembro nada disso aí. Não lembro mais. Ainda. Não lembro. O pessoal fica ligado que vai ter bastante. Calma, que esse é o replay 1. Você tá dando felizinho aí. Não, eu tô falando. Tá felizinho com o quê? Eu tô... Cuidado que eu mando avisar. Jogo dos eliminados aí, não fica felizinho, não. Ah, não foge não, fala aí. Quem tem que ficar feliz é os caras lá. Fala da Leila aí, fala aí, ô. Fala da Leila. E ó, e digo mais, hein. Ó, Motinha, nosso salão de festa ali. Temos mais vitórias que a porcada no estádio lá nos confrontos. De 4 jogos, temos 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então chupa. Pô, mas deixa o Dodô explicar agora o Mina do centroavante. Vai, eu também acho. O Dodô joga Guedes na lateral. Dodô. O Zé Roberto, zagueiro. O Benjamin. O Benjamin. Quem tem que explicar é o Cuca, não sou eu. Eu já tô na treina. A cornetar lá, hein. Mas você viu, Dodô? Quem tem que explicar não sou eu. Eu achei isso demais. Ô, Dodô. Mas, viu, Dodô, você viu a entrevista coletiva do Cuca não do vi, jogo? Não, não vi, eu fui dormir, velho. O Cuca, ontem, ele assumiu, ele falou assim, falou que ele foi bem, né? Me falaram que ele foi bem, não sei. Foi bem pela sinceridade. Ele falou o seguinte, eu não consegui achar o time titular do Palmeiras. É. Só que depois, nas entrelinhas, isso tá óbvio, ele, deu outra ele deu outra cutucada na diretoria. Tipo? Porque ele falou... Olha, eu mandei o Mina jogar de centroavante porque eu precisava lá de um centroavante. Quer dizer, então ele quis dizer que falta atacante, que ele não confia no Borja. É simples. Ah, mas vocês viram hoje, né? Ontem, né, Benjamin? O Borja... Tá difícil, não dá, né, Domênico? Acabou, Domênico, acabou. É o finazo colombiano. Eu ainda acho que você poderia até dar uma oportunidade. É que o problema é que ele mesmo não se ajuda, né? Ontem ele fez tudo pra ser expulso, cara. Tudo, cara, tudo. Não dá, tem umas coisas que ele não tá jogando nada, né? Mas, Domênico... Agora, é inadmissível, discorra sobre o assunto. Não, é inadmissível. um time que gastou uma grana violenta, né? Trouxe de volta o Cuca. Também, ó, o Cuca, ele tem um pouco de demérito em tudo isso, né? Porque, Sombra, se ele não tivesse saído, porque tinha que resolver seus problemas, não, se tivesse ficado, talvez o problema não tava todos nós temos, toda. Né, Domínio? Então, mas talvez não tava essa bagunça toda, né? A bagunça se instalou porque vem o novo treinador, pediu alguns jogadores ou não, diretoria trouxe quem queria, jogou na mão do Eduardo Batista, sabe? Trouxe uma pancada de jogadores aí, desmontou-se praticamente o time campeão de 2016, que era um time muito forte, e aí você tem que remontar todas as peças, né? É, a imprensa colocou o time do Palmeiras como a sensação, ao lado de Flamengo, ao lado do Atlético Mineiro, que também tá passando um campeonato desgraçado do Atlético Mineiro, hein? É. Você vê só, né? Então, e não é falta de treinador, acho que o Roger é um grande treinador. Mas o problema do Atlético... O Roger é um treinador muito bom, acho bom. Mas ele é retranqueiro, mano. Não sei se você sabe, bom. Eu acho que ele nunca foi bom. O Roger não acha ruim? Acho que ele nunca se consolidou. Também acho ele normal. Vocês acham o quê? Normal? Acho que a diferença entre o Roger e o Rogério Ceni é a mesma. Não, eu não acho nem normal. Não só tá mais tempo no futebol. Ah, ele montou praticamente esse time do Grêmio aí. Tudo bem que o não, Renato Gaúcho chegou aí. É do Renato, Domênico. Ah, ele já tinha montado um time legal no Grêmio. Não dá pra comparar, não dá pra comparar. Não, quem montou esse time do Grêmio aí foi o Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians, através dos refugos que a gente levou pra eles. Ah, olha lá, vai jogar contra o Atlético Goianiense. Maicon, Fernandinho, time de Wilson, Barriga de Cadela, Marcelo Oliveira. São os reserva. Agora, vamos lá, né, o jogo de São Paulo, Petros, Jusilei. Chupa, trouxa. Mas jogam hoje no lugar desses dois volantinhos que vocês têm aí, seu trouxa. Aonde? Não fala bobagem. Aonde? Se tivesse que Michael trocar Gabriel, hoje. Michael e Gabriel são os dois melhores volantes da América do Sul. Pega os números aí, ô, seu escroto. Não! Vocês são irmãos. Não brigue. Não! Agora, ô Sombra, você coloca o clássico Palmeiras e Corinthians, que os jogadores... Eu vi lá, olha, dois ou três jogadores que encararam o jogo como realmente fosse um jogo que tem que bater o adversário, tá em seus domínios, teria que ganhar do Corinthians pra tirar pontos, mas dois ou três não funciona, hein? Eu não vi o time do Palmeiras com pé. O time do Palmeiras, ele dominou o jogo inteiro? Dominou. Mas não faz gol, não chuta. Não sabia o que fazer com a bola. Fica rodando pra lá, roda pra cá, roda pra lá, roda pra cá. Enfia uma bola, o cara tira. Aí os caras dão a bola pra nós de novo. Porque também, o Corinthians também não fez tudo aquilo pra... O Corinthians fez o que tá fazendo. O Carilli, ele pôs na cabeça dos jogadores. O Corinthians pôs na cabeça dos jogadores. O Corinthians ontem, foi pra empatar. Só que ele viu que a vitória podia acontecer a qualquer momento, porque o time, sabe? Aquele time que... Não oferecia perigo. Não tá oferecendo. Aí, então, pênalti velho, imbecil que acho o cara que tá dando. Também, começa com um pênalti logo de cara lá. Nossa senhora, mano. 26, acho que foi, né? Do primeiro tempo. Juvenil. Pênalti bobo, sabe? Juvenil. Sabe? Então, a coisa começa a degringolar, sabe, cara? Começa a degringolar. O time do Palmeiras tá desarrumado, o Cuca não conseguiu arrumar. Isso é evidente, porque você vê jogos... Se você assistir os jogos do Palmeiras, você vê que tá desarrumado. Mas ontem, cara, era coisa do... O amor acima de qualquer coisa, ou vamos colocar aí a força de vontade em cima da técnica, da raça. Porque você pegar o Palmeiras, ele tem time pra ganhar no Corinthians. Pô, mas não tá mostrando em campo. Tem jogador lá que você vê o cara tocando a bola, não tá muito nem aí. Você acha? Acho. Não, eu acho. Que não tem padrão nenhum. Então. Coletivamente é um bando. Você quer ver, teve um jogador ontem, talvez vocês concordem comigo, cada um vê futebol de um cheio, mas teve um jogador ontem que deu raça, deu vontade, deu carrinho, queria buscar. Quem? O Roger Guedes. Repara, talvez um dos únicos, e o Dudu, que mesmo jogando mal, tava mal no jogo, mas buscava. Força busca, de vontade, né? Vai pra cima, os caras derrubam ele e pedem cartão pro juiz, os outros estão lá. Tanto faz, perder hoje, beleza. O Guerra aí, é um exemplo, sabe? Disso, Domenico? O Guerra jogou muito mal. O Guerra joga mais que aquilo. Foi mal ontem. Não era o dia do cara, não tava num bom dia. Ficou dois jogos mas fora, o Guerra, né? Sombra, o Guerra é um jogador que não é brasileiro. Esses caras que jogam no Brasil, eles têm que... Sabe que é o Palmeiras talvez ele nem saiba o que é essa rivalidade. Você acha que é isso? Ah, eu acho que esses jogadores, quando chegam num clube, a primeira coisa que o cara tem que pegar, esses caras que vêm aí, de fora, fala assim, vem cá, filho. Vamos conhecer a história do que você vai jogar aqui, desse time aqui, Não é um time pra jogar qualquer mané. A gente trouxe pra você porque a gente acha que você tem condição. Mas vem cá conhecer. Ó, ganhou isso, ganhou aquilo. Sabe qual que é o rival que a gente tem que bater? Ou os rivais que você... A gente tem que jogar tudo. Tudo e mais um pouco e o que não sabe. Palmeiras contra Corinthians, Palmeiras contra o São Paulo, Palmeiras contra o Santos. São os clássicos regionais. Tem que jogar tudo. Não tem conversa. Fora de casa, você pode até tentar empatar o jogo. Porque é fora de casa. jogar com uma outra vontade e tal. Como foi o Corinthians ontem, o Corinthians jogou com uma vontade de empatar o jogo. Mas o Palmeiras falou assim, acho que a gente não vai jogar pra ganhar, não. Ah, então a gente quer ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar. Ô, Domênico. É assim que funcionou. Mas eu vi de uma... Olha, eu não vejo vendo mais, de maneira imparcial. Eu não vejo clássico de futebol, times que se equivalem até, talvez, né? Eu não sei se a raça tem que prevalecer. Se não prevalecer, não ganha. Mas, Dodô, eu... Não ganha. Mas, não, Dodô, o Corinthians jogo... maneira... não entrou pra empatar ontem, ah, não. Ah, eu achei sim, Beira. O estilo... É o estilo o do Corinthians joga então, assim todo jogo. Então, por isso ele tá jogou jogando, pro gasto. Então ele tá jogando... O suficiente pra ganhar então, do teu time. Então, não, mas não tô falando com relação pro gasto, nada disso. Vocês estão jogando como um time pequeno. Então é isso. Joga lá atrás, reservadinho. Aonde? Pega os números. Joga reservadinho. Aonde? Como assim números, mano? Dá uma olhada. Ontem a bola ficou... A bola... Tabela. Mano, o Corinthians ficou atrás o tempo todo, mano. Mas, Domênico... Eu vi outro jogo. Domênico, por exemplo... Mas eu não estou dizendo... Deixa eu concluir, pô. Se eu coloco você numa cozinha, falo, Domênico, faz um pernil em 2 horas. Você vai ficar 2 horas na cozinha e não vai fazer nada. Mas eu não sei o cara cozinhar. Que sabe o que fazer dentro de uma cozinha, aí que tá. O Palmeiras não sabe jogar bola. O cara que sabe o que faz com a bola no pé, em 10 minutos resolve o jogo. Nada disso. O Corinthians joga, o Carilli sabe da limitação do time. E ele resolveu a casa, Soma. Ele fecha a casinha lá atrás. Reparem, é difícil entrar no Corinthians. O Corinthians tem méritos, não tô dizendo que não é. Ninguém tá tirando sarro, ninguém tá falando. Eu tô falando com relação ao futebol. O Corinthians fecha a sua casa, fechou a casa. O Carilli percebeu que o time não é aquele time, tecnicamente, o mais forte de todos. E não era mesmo, nunca foi. Mas ele fechou a casinha, ele deu liga de um conjunto bacana, os caras sabem passar a bola de pé em pé, sabem tocar e se fechar, se reserva, espera o cara vir. E não se afobam. E na base do contra-ataque a gente mata o cara num gol. Se fizer um gol, complica tudo, porque pra entrar na defesa do Corinthians é muito difícil. É muito difícil ontem. O Corinthians não se afoba. Ele faz as linhas lá certinho, sabe? 2, 3 linhas lá. O Corinthians praticamente... Olha, você via lá o Mina junto do Edu Dracena tocando bola no campo, no campo defensivo do Corinthians. O campo de ataque que o Corinthians ia jogar, não tinha ninguém. Só o Praça estava do outro lado. Repara, grande parte do jogo foi assim. Reparem vocês, aqui, talvez vocês não tenham visto direito. Ah, eu vi. Então assistam o jogo. O Corinthians se fechou todinho ali, esperando. Não vai fazer gol aqui. Se fizer, vai ser com muito custo. Vão vender caro. E cuidado, é assim se você atacar, eu espeto você lá. E se você marcar, eu tomo a tua bola e vou lá e espeto. É o jogo dos caras. O segundo gol foi assim. Então, assim... Mas é um jogo inteligente, né? Mas aí que tá... Mas eu não estou... Gente, porra, eu não estou criticando. Não, eu estou falando que é um puta do mérito. Mota, ele não tá criticando. O Carilli, ele tem um mérito desgraçado ter feito isso. Porque o time do Corinthians, tecnicamente, não é o melhor de todos. Não é. Longe de ser. Mas criou-se um conjunto, criou-se uma defesa compacta. É. Porque, porra, você pega o ataque dos caras, é o Jô e o Romero. É. Tecnicamente, eles são limitados. Mas não é demérito. Isso não é demérito. Mas, Domênico, quando você consegue fazer um jogador, tecnicamente, nota 5, 6... Você transformar esse cara em nota 8? Porra, velho. Puta do mérito. Mérito do Carilli. Eu discordo desse... Pera aí, gente. Eu só discordo desse seu ponto de vista, porque dá a impressão, da forma como você tá falando agora, os caras chegou no Brasil e fala, pô, o Corinthians é aquele time que ganha de 1-0 toda a partida. Eu te questiono aqui, vamos lá. Quem é o melhor ataque do futebol brasileiro hoje? Não, mas não tô dizendo com relação Não, eu vou te passar números pra você ver. Ele quer deitar em você. O Corinthians é um time limitado. Pois é. Tá querendo. Gols pró. Corinthians e o Grêmio. Corinthians e Grêmio. Os dois melhores ataques do futebol brasileiro. Os dois com 23 gols. Gols contra. Corinthians tem 5. O Grêmio, que teoricamente tá brigando com o melhor ataque, tem 14. Ou seja, o Corinthians ele tem 18 gols de saldo contra 9 do Grêmio. Vocês não estão entendendo. O Corinthians ele tem a melhor campanha como visitante e o Corinthians ele tem a melhor campanha como mandante. Mano, se pegar... Como questionar esse time do Corinthians? O time do Corinthians não é limitado, Domênico. Vocês se iludiram achando que o time do Corinthians era limitado e não é. O time do Corinthians é muito bom. Ele sabe o que faz no campo. Não estou, em momento nenhum, questionei. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Não estou questionando. Se você pegar gravações do começo do ano, Sombra, quando o Corinthians pegou o Carilli como treinador. E pegar aí gravações de todos aqui. Até talvez do Mano. A gente caça. Aquele Casim que chegou. Casim era o cara pra jogar. E o mano, meu irmão. Não, era não. É, o Jô. O Jô, da reserva do Jô. O Jô tirou um barato ano passado. Eu não esqueço. O mano tirou um barato da contratação do Jô no ano passado. Peguem gravações. Peguem gravações. Essa não. É que você não veio. Peraí, peguem gravações, vocês vão ver. Eu falei, eu sempre falei que o Jô ia jogar bola. Mas peraí, em momento algum, peraí, eu também questionei a contratação do Jô, isso daí é fato, mas em momento algum, eu achei que o Casim viria pra ser titular e o Jô reserva. Olha o quanto o Corinthians investiu na contratação do Jô. É só pegar a gravação, é só pegar a gravação. Não adianta a gente ficar aqui, eu deixei de falar. Se pegar a gravação, você vai ver que o time do Corinthians, ele era um time que não era elogiado nem pelos corintianos. Não era, não adianta. Hoje é muito fácil você pegar os números aí. Incontestável. Começo do ano a gente pega as gravações de todo mundo. Aqui, ó. Hoje é mais fácil. Pega a cápsula do tempo quando você pega. Não, pega a gravação também. Você pega pra falar hoje, é incontestável, não tem jeito. Contra números no argumentos. O time não perdeu. Ele tem 2 empates e, sei lá, 10 vitórias, 12 vitórias, sei lá, 11. Entendeu? Não dá pra contestar. O time tá com a faca e o queijo na mão pra ser campeão e deve ser o campeão, Sombra. Porque ele precisa, acho que, de 11 vitórias em 25 jogos que faltam. Não adianta nego falar, vamos correr atrás, não sei o quê. Correr atrás pra tirar muito ponto é difícil em campeonato brasileiro. Mas ontem era o jogo, só pra concluir com relação ao time do Palmeiras, depois vocês podem brincar e zoar, não tem problema nenhum. E deve fazer isso. Eu acho que ninguém mais vai brincar. Só não deve faltar o respeito. Faltar o respeito é uma coisa muito triste, muito chata. Aí, quando falta o respeito, você se junta aos mesmos idiotas que matam as pessoas. Não, mas aqui não. É, mas aqui teve um monte que faltou respeito. Não, mas isso aí é outra história. É, mas não importa. Mas chegou pra mim. Então, assim, o time do Palmeiras ontem, ele faltou mostrar. Aliás, ele tá faltando mostrar. E se faltar mostrar, e agora precisa ser curto prazo, porque acho que o Cruzeiro é daqui a 2 semanas, né? E a Libertadores é daqui a 3, 4 semanas no máximo aí. É. Jogar essa bolinha aí, pra mim não chega em lugar nenhum. Pra mim não chega em lugar nenhum. Eu falei isso pra você ontem. Só um pouquinho. Você falou que eu tava louco. Deixa ele falar, mano. Pra mim não chega em lugar nenhum. Ontem era o dia de mostrar pra que chegou, pra que veio. E eu achei, honestamente, que o Palmeiras não perderia o jogo por isso. Falei, pô, os caras vão ter consciência de que agora é o jogo. Porque é o seguinte, não pode deixar ganhar hoje, é na nossa casa, nós estamos... Estamos aqui levando uma invencibilidade em não sei quantos jogos, desde o ano passado que não perde. É contra o Corinthians, é a chance de tentar desestabilizar o time do Corinthians, sabe? Jamais deveria passar pela cabeça desses desgraçados que hoje estão jogando com a camisa do Palmeiras, que no meu ponto de vista, e no ponto de vista de um monte de torcedor do Palmeiras, tem muito neguinho lá que ganha bem pá, boné, mas ganha muito dinheiro para não fazer porra nenhuma, para coçar o saco. É nego que tá coçando o saco. Isso o torcedor não admite. Então tem alguns que a gente vê aí, que dá um sangue, sabe? Ó, o Roger Guedes tá de parabéns, hein? Muita gente falou, vai embora, não sei o quê. Brigou com não sei quem. Tá dando sangue. Ontem, claro que ele era mal, ontem, né? Velho. Não, ontem você viu. Dando carrinho, ajudando na defesa, tentando atacar. Tudo bem, às vezes tropeça na bola. Mas faz parte da qualidade. Erra, às vezes, por vontade de tentar acertar, erra. Mas é um cara que busca o jogo o tempo todo, não desiste, tá lá buscando. O Dudu, sabe, cara? Mesmo jogando mal. O Guerrante não teve não foi um dia muito feliz dele ontem. Ele jogou muito abaixo do que se espera. Mas eu acho que tem que pegar esses caras aí e mostrar o que funciona, como é que funcionam as coisas aqui. O rival a ser batido. Você tá jogando na nossa casa com 39, 40 mil pessoas, cara. E dá 1.000 pagantes, fora o que tinha lá mais. Agora, porque torcida, não é só pagantes, né? Quem tem jogo. Aquela torcida que diz que apoia, etc. Ontem apoiou. Apoiou. Virou um velório apoiou. Ali, a hora que pegou. Tava um velório ainda, né? Velório acontece em qualquer torcida. Apoiou no final. Apoiou no final. Não, senhor, a torcida do Palmeiras vocês não vão criticar, não. Isso tava quieto a torcida? Tava quieto o Cátio. Tava torcendo. Estava torcendo, até o momento que tomou o segundo gol, um segundo gol bobo. E aí viu que o time não tá respondendo. Porque a torcida não é boba, não. A torcida percebe quando o time tá tentando e tá respondendo. E quando tá meio, tipo... Ô, Dodô, assim, mas o segundo gol não foi falha do Prass? Você não achou, mano? Braço curto ali, mano? Bola defensiva. Eu não falo mais com relação ao Prass. Muita gente falhou, criticando o Prass. Mas muita gente tá criticando o Cuca, velho. Eu não vou falar com relação a isso aí. Desculpa. Nego que critica o Cuca hoje, que eu vi aí alguns aí, torcedores, tweets, essas coisas, criticando, pedindo fora... E vai vir quem? Tô. Vai vir quem? O próprio Cuca falou ontem, a culpa é minha. Eu não... Mas o planejamento não tá errado, o planejamento não foi errado. A culpa pode ser dele, mas eu não queria que ele saísse. Não importa que a culpa é dele. Ele tem todo o mérito de poder ajudar e voltar à equipe. Você vai mandar o cara embora por causa disso? Não era o caso de trazer o Eduardo Batista de novo? Para. Não, aí não. Aí. Mas então o planejamento foi mais errado, né, Domênico? O Sombra já falou uma vez aqui. Não existe planejamento em futebol. Não existe. Nem fala, vamos se planejar, porém não tem planejamento. Não, mas um time como o Palmeiras se contratou. O Corinthians se planejou, então. O Corinthians se planejou pra esse ano. Não. Eu falei isso também. Vamos ser sinceros, gente. Uma coisa é tirar sarro. O Corinthians fez o que deu pra fazer. Lógico que deu pra fazer. Pegou o Carille lá, velho. Carille, que muito torcedor do Corinthians virava e falava, ih, será, velho? Não sei, bibibi. Olha, gente, criticar o planejamento do Palmeiras não dá. Planejamento, velho. Olha, o planejamento do Palmeiras, gente, você for falar, Sombra, desculpa, ele trouxe todos os que existe recursos, é um técnico, velho, que não conseguiu dar padrão. Não conseguiu dar liga. O Cuca tá improvisando. Ele não achou a liga do time, gente. Para. Olha, o Cuca chegou e falou, eu não consegui achar um time. Eu não consegui. Olha, um clube que tem Jean, que tem o Mina, que tem o Edu Dracena, que tem mais não sei o que o Luan, que o Domênico diz que é o melhor zagueiro do mundo. E que tem lá o Zé Roberto, e que tem todos esses jogadores que o Palmeiras tem, não dá pra falar em falta de planejamento. Pelo amor de Deus. O que existe no futebol, na minha opinião, é que existe um clube que coletivo e taticamente é nota 10. Aí tem dois que tentam ser alguma coisa melhor e tem o resto. Tem lá o Flamengo e o Grêmio, que malemar vão levando, que também na hora que pegar o Corinthians também não vai dar certo. O único clube decente, taticamente, com treino, que você vê que tem treino eficiente. É os Gamba. É o Corinthians, vai fazer o quê? Aqui a soma. Gamba não, Bambi. Aqui, o resto parece amador. E outra, é inadmissível, só você vê um bando em campo. É um bando. É um bando. É um bando. Você vê o Edu Dracena às vezes se aventurando lá de volante ou de armador. O Mina indo pra centroavante. Aí você pega o banco do Palmeiras, você fala assim, faltou, como é que ele falou? Planejamento. Então tá bom. Olha o banco. É melhor que muito time titular, hein? Jailson. Bom. Tá? Mike. Então você tá criticando o Cuca, Mike, Domênico. Luan. Mas o Cuca já Juninho, se criticou. O Zé Roberto tava no banco. Felipe Melo, tá? Michel Bastos, Rafael Veiga, Johan, Keno, Eric e Borja. Esse era o banco do Palmeiras. Esse era o banco do Palmeiras. Esse era o banco. Esse banco aqui deve custar uns 60 milhões por baixo. O banco. Com tudo isso, o Cuca ontem na coletiva, Dodô, deu uma agulhada na diretoria falando que falta jogador, porque ele falou, eu precisava do Mina jogando como centroavante. Eu acho isso ridículo da parte do Cuca, embora ele tenha assumido a culpa, eu acho ridículo. Porque, bicho, chegou lá no começo do ano, o Carille falou, quem que eu tenho aqui? É o Jô e o Casim. Ele olhou pro Jô e falou, puta, esse cara agora, será que largou a balada? Agora virou jogador de Deus, etc e tal. O que vai dar? Sombra, você lembra da entrevista coletiva no dia? Você lembra de uma entrevista que o Cuca deu na chegada? Lembro. Ele falou, olha, eu tô voltando, o elenco enfraqueceu em relação ao ano passado. Foi a primeira entrevista do Cuca. Tudo bem, ele falou. Eu sei, mas esse é o ponto de vista dele, ele deve ter as razões dele. Mas a partir do momento que o Carille, com um elenco muito mais limitado, faz sucesso, ele cala a boca de São Paulo, de Palmeiras, de tudo o resto, o cara calando sobre a boca de todo mundo. Mas eu não tô comparando ele, estou falando do Palmeiras. É nítido que o Alexandre Matos não queria, talvez, a volta do Cuca. No dia que o Cuca chegou no Palmeiras, a volta agora... A gente falava no dia, vocês viram a cara do Cuca na apresentação? Uhum. O Cuca não deu um sorriso. É óbvio que o Cuca tem... A relação do Cuca com o Alexandre Matos e vice-versa não é a coisa mais maravilhosa desse planeta, gente. O Zé Fontinho, outro dia, me disse que um fala inglês, outro francês. Mas, de repente, quando o Cuca começa a improvisar jogador, é uma forma de dar uma cutucada na diretoria e de falar, tá vendo? Tá faltando. Mas, ô Benja, esse semblante do Cuca na apresentação dele no Palmeiras, de repente ele não tava frustrado por não ter voltado pro São Paulo? Mas é verdade, porque no São Paulo ele foi campeão. Para de falar bobagem. Campeão de mundo. Ele queria sair do Palmeiras, que ia disputar Copa do Brasil, Libertadores, para ir pro São Paulo disputar só o Brasileiro. Mas isso também é temporário. Mas é o ano. O Marcão que falou aí, ué. Ele montou aquele time pro São Paulo e foi campeão do mundo. Olha, é isso aí, esse é o Estádio 97. Hã? Como acabou? Você tá louco? Não. Já falou tudo que eu falava lá? Não, mas falta criticar ainda o Roger Guedes e o Dudu. Quem que joga aberto pela direita lá, ô Domênico? É o Guedes. Não, os dois eu não vou criticar, não. Não, mas assim, faltou. Ah, não, não dá pra criticar. Faltou, dá pra criticar, no mínimo, não. A humildade pro Roger Guedes, tá. Outro que não, Romero, tem que ver outro e acompanhar que não, o lateral. Acho que o Domênico falou, outro que não dá pra criticar, por exemplo, é o Mina. Não dá pra criticar, velho. A culpa não é dele ter que subir. Não, não dá. Ele, pelo menos ele tá tentando. Ele falou, pô, tá feia a coisa aqui. Eu vou tentar fazer lá na frente. Mas eu vou te falar, Dodô. Tá feia. É esquisito pra caramba, mas não é culpa dele. Mas não dá pra criticar, velho. Não dá. Ô, Dodô, não sei. O Cuca disse na entrevista coletiva que ele pediu pro Mina ir jogar de atacante. Sim. Cara, o Fábio Stormani deu uma informação hoje que vários jogadores do Palmeiras pediram pra ele parar de ir pro ataque com medo de tomar mais gols. Eu achei que fosse tomar mesmo. Porque, porra, então, o zagueiro tá indo? Não sei, velho. É esquisito. Ué, mas às vezes o treinador ele tem uma visão de um jogo que o cara que tá dentro de campo tem outra. Pô, mas o treinador é que manda. Então, mas é que tá. O Mina, eu duvido que ele tenha feito isso, Benja, do nada. Não, por vontade própria, fala, vou começar a atacar como se fosse o Lúcio. Mas ele vê que não consegue... Como se fosse o Davi Luiz. Gente, ele tá vendo que a coisa não vai. Também aí uma programação, mas ele não pode abandonar o posto dele... E fazer o que ele isso, fez. Isso, não é inédito no futebol. A menos que ele tenha mas autorização. Mas o Cuca acabou de falar, o Cuca teve deu autorização pra ele ir. Então, estão é isso que eu tô falando. Se ele deu é autorização, ele tem que ir. Concordo. Então, é por isso que eu não concordo que ele tenha feito isso, Domênico Gato, de livre e espontânea vontade. Não, eu acho que ele deve ter recebido uma orientação do jogador. Se no Palmeiras e Corinthians, dentro de casa, com o time Palmeiras perdendo, um time rico, milionário, tido com o melhor elenco do Brasil, e eu também acho que é, o treinador manda um zagueiro ir pra frente jogar de atacante, velho. É muito esquisito. Alguma coisa, velho. Não. Algumas coisas estão erradas lá. Sim, mas isso não existe. É o técnico. Ele mesmo disse. É um jogo. Se é um jogo de mata-mata, que tem que ir pro desespero, falta 10 minutos, precisa fazer um gol, área, né? História. Mas peraí. Agora, mas um jogo de pontos corridos perdendo. É, mas ontem não podia perder. Não é mata-mata, mas não podia. Podia. Não podia, Benjamin. Acabou o campeonato do Palmeiras. Como assim podia? O Palmeiras não pode perder. É quarta-feira pro Cruzeiro, lá dia 26, e pro Barcelona de Guayaquil. Principalmente que é onde o Palmeiras pro Barcelona. Lá que não pode. Ah, mas não. Mas o campeonato. Claro que o campeonato brasileiro é um campeonato. Então a questão. Pra mim, o campeonato o Libertadores em primeiro lugar. Segundo lugar é brasileiro. Como três não? Derrotas seguidas. A última em casa pro Corinthians. A bala pro resto dos outros não torneios? Sei, aí o Cuca que vai ter que dar jeito na coisa. Ele que manda lá. Sabe por que não? A bala, Sombra? Não, não sei. A bala. Porque... Agora você quer puxar o saco, cara, do Domênico. Agora uma coisa é certa, não, né? Não, eu vou te falar por quê. Não, não a derrota contra o Corinthians, que pode dar. Mas quer falar coisas agradáveis pro Domênico, é. Não, porque o jogo, eu não tô falando nada agradável, porque eu não sei o que vai acontecer nessas duas semanas. Não, mas o jogo da volta contra o Cruzeiro é só dia 26. Não é semana que vem. É porque ainda tá na Libertadores. Você tem duas alternativas. Brasil, o Palmeiras pode acertar o time e ganhar tudo agora e se reerguer. Ou o Palmeiras pode afundar tudo e chegar dia 26 e tá pior ainda. E qual cenário você quer? Agora, que cenário que ele quer, ô Somos? Cara, esse Palmeiras que tá aí, o torcedor tá preocupado. É lógico que tá. Agora, olha, existem as coisas que acontecem assim na derrota, que você... E tem um problema é tá, interno o Cuca, lá também, fora Cuca, campo. O Cuca vai ter que trazer alguma coisa de bom na derrota. Porque esse time do Corinthians que jogou ontem vai ser o que o Barcelona vai fazer aqui. Ele vem pra empatar o jogo e ele pode perder até de 1-0. Não, 1-0 vai pra pênalti, não. Mas eles vêm pra empatar. E vão jogar por uma bola pra fazer um gol pra obrigar o time do Palmeiras a fazer 3. Então, velho, é isso aí. É fechadinho. Então, se o Palmeiras espera, vai ser mais fácil? Não. O Barcelona vai vir igual, vai jogar igual. Fechado, retrancado. E pior, catimbeiro. E tem uns 11 caras igual Mina, né? Vai ser complicado, né? Os caras meio alto corredor ali, né? Cara? Tem uns 11 Mina do outro lado. O Cuca vai ter que ver o que faz aí com o time do Palmeiras. Não, e agora, o que acontece também é muita, muita vaza informação demais ali. E na época do Paulo Nobre não vazava, hein? Vaza muita coisa, hein? É, diz que então, diz. Mas vaza, Domênico Gato. Ah, o Roger Guedes. Porque o que presidente brigou com ele tá mais. O presidente tá em férias, mas porra. Tá viajando. Então, aí que tá. O férias, tá longe, cara. O presidente aí tá longe. Então, mas tá longe. A tia Leila que é fofoqueira. Então mano, mas tá longe. Que longe? Tem que tá aqui no jogo, então, porra. A tia Leila. A Leiloca é tá, lá mano. Gosta de uma cozinha, gosta de uma. O cara quer ser presidente e não tá aqui, mano? Então, mas eu concordo, Domênico. Principalmente é igual um filho. O clube, quando o cara tá administrando um clube, ele tem que tratar como se fosse um filho. Se seu filho tá doente, você vai ficar batendo perna por aí, você tem que estar do lado do teu filho. E quando o clube tá bem, Domênico Gato, se o cara se ausenta, ok. Não é indicado, mas beleza. O clube pelo menos tá andando sozinho. Agora o clube, passando por um problema. Todo mundo vendo que o Palmeiras aí tá mal. É, tem um racha ali, entre o treinador e o dirigente ali, o Alexandre Matos. O Alexandre Matos com muito poder. A galera do conselho do Palmeiras aí meio pé da vida, vendo que o presidente tá batendo perna pra cima e pra baixo. Ora viaja com a seleção, ora vai assistir a final da Champions League. Então, tá errado. Ora tá num evento do patrocinador porque ele foi convidado pra ir. Tem dirigente do Palmeiras ali e conselheiros também que estão bravos aí com o Gagliotti, hein? Lógico, mas você tem que ficar, né, mano? Porra, deixa o cara curtir as férias. Vai ver que tem criança pequena. Júlio, as crianças têm férias nessa. Então, assim, é quer curtir. Você acha que não tem o Gagliotti Júnior? Não tem problema, então não seja presidente. É o Gagliotinho. Você quer ser presidente do clube? Você tem que se. Tem que estar lá o tempo todo. Tem férias, filho. Tem férias. Tem conversa, não. Então não seja. É. Né, Sombra? Não seja presidente, filho. Volta nobre. Ué. Lógico que hoje faz falta. Hoje faz falta pra cacete, Paulo Nobre. Na próxima eleição... Faz falta pra cacete. Vocês querem gostar ou não do cara? Pelo menos o cara não deixava vazar informação. Não tava essa bagunça que tava aí, não. Nos dois últimos mandatos, não. Pelo estatuto do Palmeiras... Mas não vazava, pois não, porque o time tava bem, foi campeão, né? Vamos lá, pra encerrar a informação do estatuto. Pelo estatuto do Palmeiras, que é diferente do Corinthians... Na próxima eleição, o Paulo Nobre, se ele quiser, ele pode ser candidato. Sim, lógico que pode. No Corinthians, o presidente eleito, ele tem que ficar no mínimo dois mandatos fora. Ah, entendi. No Palmeiras, ele pode. Ah, mas não vai voltar, viu, Beja? O Paulo Nobre, eu sei, eu tô falando com você, que eu sei. Então deixa eu te explicar. O Paulo Nobre ele não vai voltar. Não, é que ele não quer. Hoje, Benjamin, ele não tem o respaldo pra conseguir ser presidente, infelizmente. Porque ele precisa... Não é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que porque é o seguinte, o gordo lá, não é você. O gordo, você sabe, né, que ele tem muita influência, ele leva muitos votos lá, né? Tem muitos votos. Quem tá do lado do gordo geralmente ganha, né? Porque ele leva muitos votos. O Paulo Nobre já não tá mais com o gordo, não, hein? Quem tá do lado do gordo agora é eles aí. O Gagliotti, que até brigou com o Paulo Nobre, já não se falam mais. E junto com a Leila. Esses estão de um lado. O Paulo Nobre tá completamente quase sozinho do outro. Ele não vai ser eleito. Se ele quiser ser eleito, velho... Mas você não acha que às vezes caminho hoje, que o clube toma... Se fosse hoje a eleição, eu confirmo o que eu tô te falando. Paulo Nobre, uma que ele não quer. Eu sei. Eu tenho informação séria. A minha informação é que ele não quer ser presidente hoje. Hoje, você quer falar hoje amanhã. Ele não quer. Não agora, será. Agora eu vou te falar como é que é discurso de dirigente. Não quero, já fiz o que eu tinha que fazer. Não, isso é verdade. Chega na época da eleição, o cara sai candidato. Aí vão perguntar, você não falou que não queria? Olha, eu não queria, mas o apelo foi tão grande, me pediram, eu resolvi aceitar. E digo mais, se o Paulo Nobre for candidato na próxima eleição, ele ganha. Lógico, por tudo que ele fez, Domênico. As coisas mudam. As coisas podem mudar. Às vezes, politicamente, as coisas se alteram. Nada como muitas eliminações para alterar o clima de um clube. Gente, vou repetir o que eu estou dizendo. Mas ele saiu por cima, campeão. Tudo bem. Mas a política não é assim que funciona em futebol. A política passa por cima dos resultados. Ele tem muita gente que está do lado dele. Só acabei de ter informação aqui, ó. Quem? Do Gagliotti? Não, uma informação das pessoas que me mandam. Do Zé Fontinha. O Zé Fontinha. Ele tem muita gente que tá do lado do Paulo Nobre, mas o gordo é decisivo ainda. Claro que é, claro, graças a Deus. Não. Se o gordo é decisivo, acabou. Graças a Deus, ué. Olha as bolas. Graças a Deus o cara. Acho que só nós que volta, Mumu! Problema. Ahá, uhu! Volta, Mumu! Ahá, uhu! Volta, Mumu! Ele já tá. Uhu! Volta, Mumu! Vai acontecer na quarta na nossa arena lá. Qual vocês vão tomar? Pode me cobrar. Palmeiras ganha quarta-feira. E vou dizer uma coisa pra você pra finalizar. Canta comigo, mano! Me chamam sempre de Tonho da Lua. É nóis, velhinho. Porque sou radialista. Um porco especialista e fanático. Me chamam sempre de Tonho da Lua. Roxa, só da zica, nem dinheiro da Crefisa dá jeito. Estádio 97. Me chamam sempre de Tonho da Lua. Ah, meu Deus! O Jailson é mais goleiro, mesmo sem um braço. E ainda vou falar do Egídio. Me chamam sempre de Tonho da Lua. Sou eu, porra! Napoleão é meu parente, minha voz é estridente. sou o Domenico Gato. Vem comigo! Me dá vergonha esse time do Palmeiras, que não joga nada e o Cuca improvisa. Tia Leila pôs a grana monstruosa pra ver o time em casa tomando. Me dá vergonha esse time do Palmeiras, que não joga nada e o Cuca improvisa. Tia Leila pôs a grana monstruosa pra ver o time em casa tomando. Nossa! Tia Leila, tia Leiloca, tia Leiloca! Lupa, porco! Valeu, Leila! Ah, a gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Então eu tenho uma dica pra você. Passe no banco 24 horas que tem no seu caminho e que você não paga nada mais pra usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica sabendo na hora se dá pra sacar e fazer aquela comprinha extra. Tomar um lanche, pegar um cinema e tem mais uma coisa boa de ter dinheiro na mão. Tem muitos lugares que dão descontos para quem paga em dinheiro. É isso aí. Lembre-se, o banco 24 horas está no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada mais para usar, ainda pode economizar na próxima compra. Vai lá, aproveite e use o banco 24 horas. Tem sempre um pertinho de você. Um abraço ao pessoal do Banco 24 Horas e também da Agência Flag, visitando aqui a Energia 97. Muito obrigado pelo apoio. Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tá bom, já tá bombando aqui. Querem a musiquinha de novo? Daqui a pouco, calma. E tem replay. É, todo aquele negócio do da lua lá, você vai ver. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. E oferecimento do Extra Narigudo. Sim, bora, viu? É. Fica aí, fica mais um pouquinho. Sim, mas seu carro tá preso. Fica mais um pouquinho. Tira o carro lá, osso. Não, não. Fica aí, trouxa. Olha, tá enganado. O juiz. O trouxa não. Não, o trouxa. O juiz. O trouxa carinhoso. É o trouxa carinhoso. Carinhoso. Olha só, Dodozito, está acontecendo uma revolução no seu jeito de comprar o Extra. A maior rede de economia do Brasil reinventou a forma de economizar. É o meu desconto. Agora você vai ter descontos exclusivos só nos produtos que mais compra. Funciona assim. Entre na loja de aplicativos do seu celular, busque por Clube Extra e baixe grátis. Depois é só se cadastrar, ativar as ofertas que mais compra e encher o carrinho no Extra e no Mini Mercado Extra. Então confira agora algumas ofertas exclusivas só para quem baixou o aplicativo Clube Extra. Cerveja Brahma, Chopp Lata 350ml, 30% de desconto. Aí, Dodô, linguiça toscana Sadia, quilo com 40% de desconto. Vinho chileno tinto, 3 medalhas Cabernet Sauvignon, 750ml com 40% de desconto. E mais! Muito mais, Dodozito. Opa! Olha só, Dodô, parece que o merchan foi feito pra você. Vai. Achocolatado Nescau. Gosto. 2.0, Actigen sachê, 800 gramas com 30% de desconto. É isso aí. Com o Clube Extra é assim, baixou o app, baixou o preço, só pra você, só no app, mas não esqueça, beba com moderação, Chuck! É, e hoje tem Estranho no Ninho aqui, participando do programa, vindo de São Mateus, ele que é DJ. Essa é a história de muitos em São Mateus. Oi, isso, é o Bruno Catanose, é Catanose ou Catanose? Catanose, acertou. Catanose, Catanose. Mota que vai na balada e fala, venha Catanose. Venha Catanose. Putz. Ah, nossa. E aí, Corinthians? Nossa, isso aí deve ser um vírus do RG que pegou aí. Pega, calma, pega. Benji. Cadeira. Me mandou no WhatsApp. Que isso? Aqui, que brincadeira. E aí, Bruno? Beleza? Não tinha dia melhor pra vir, né? Não tinha, né? Ô, Bruno, o que você tá achando do Domênico hoje? Olha, eu não sei se o Benji humano tem... Se as câmeras estão ligadas aqui. Cuidado com o que ele vai falar. Estamos trocando toda a fiação, novos equipamentos. Muita gente pergunta, por que não tá transmitindo? Eu queria ver a cara de Domênico de felicidade. Cara, gente, estamos trocando equipamentos para você ver com mais qualidade em breve, em Full HD. Aí quando o Domênico perder de novo, você vai ver em Full HD, cara. É, vamos ver. Tá próxima aí a eliminação da Libertadores. Vou me linchando para vocês. Brasil. Vamos torcer que até lá as câmeras já... Torce contra mesmo, trouxa. Já estejam funcionando. Porque é impagável. É, torce a melhor coisa. Infelizmente o anti maior, né, do Alê não tá aqui hoje, porque... Chupa, Lê. Viu? Mas eu tô aqui, tá vendo? Covarde. É. Mas pelo menos o Domênico veio dar essa alegria pra gente. Sim, mas o representante alviverde na mesa chama-se Domênico Gato. Sou eu, é nóis. Dá pra perceber. E não acabou ainda não, viu, Domênico? Vai tomar mais uma surra esse ano. Primeiro que ninguém te perguntou nada, é barba, mano. Cabelo e bigode. Então dá uma chupada aí, ó. Na bunga de vocês lá barba, agora. Barba, cabelo, agora a próxima e bigode. É lá. Vai, sim. E vai. A tua alegria ontem foi de soltar fogos? Você, ô, Bruno, você que é DJ aí. A tua alegria ontem foi de soltar fogos ou uma coisa mais contida? Não, é que a gente já tá acostumado a ganhar esse ano, né? Então, não, mas em São Mateus... São Mateus é tiro pro alto. Tiro pro alto? É. Isso, porra! É, não dá São pra Mateus saber. É da hora, confunde, o Bambi. Confunde. Mas, ô, Brunão, o negócio é o seguinte, cara. Tem dois campeonatos brasileiros aí em aberto. O primeiro é que o Corinthians disputa, que já acabou. É, não disputa mais. E tem aí mais, o campeonato... Né? É, esse campeonato já foi, acabou. É melhor entregar a taça aí, inclusive poupar os outros do desgaste. De encontrar o Corinthians pelo caminho e ser surrado como o Palmeiras foi ontem. Aqui, né? Pode anotar, porque aqui não pipoca não. Aí, ó, tem um outro campeonato paralelo aí, que é o campeonato que o Santos lidera. O Santos tá com 23, o Flamengo tá com 23, o Grêmio com 22, o Cruzeiro com 20 e o Palmeiras com 19. Nesse campeonato brasileiro aí, genérico, quem que você acha que pode chegar aí? Eu acho que o Flamengo chega. Genérico, olha o que ele tem que ouvir, gente. Campeonato genérico. Quase, como que a gente vai brigar com uma coisa dessa, gente? É. Não tem como brigar, vocês não têm argumentos, vocês não têm números pra falar comigo. Então, eu acho então fala, Brunão. Eu acho que o Flamengo chega e o Grêmio também. O Santos eu não boto muita fé, não. É isso. E vem aí a arrancada tricolor, hein? Uhum. Ah, é isso mesmo. Vem aí a arrancada tricolor. Eu acho que chega. É, o tricolor chega? Chega. Time gigante, né? Pelo menos uma vaga da Libertadores, aí pode guardar pra nós. Chega. Mas vou falar, velho, depois que abriu essa sexta vaga aqui pra Libertadores, quem não cai no Campeonato Brasileiro briga por vaga, né? É verdade. Lógico. Fica assim, pô. 16º pra cima, porra. 10 clubes tem... São 10 vagas aí, né? 4 pra quem cai, 6 pra quem não cai. Né? Sim. Metade do torneio é voltado para uma situação de perigo, né? Sim. E aí, meu, você veio aí com Estranho no Ninho, não fala porra nenhuma? Não. Mas sim, não, sim. Tá com não. Medo. Os caras falam, quero ser Estranho no Ninho, chega aí. Fica assim, não, sim, não. Não, não é. Oi, por falar nisso. Não, o namorado dele tá lá fora. Oi, por falar nisso também, ó, parabéns aí pro Cássio, é que tá inovando no mercado, hein? Por quê, mano? Agora ele vai ser marca de preservativo. Por quê? Porque não passa porra nenhuma. Ah, mano, que absurdo. Coisa ridícula, mano. Que cara nojento. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mande sua cornetada, se quiser. Em especial, Domênico Gato hoje. 94-353-0150. 94-353-0150. Grave a sua mensagem calorosa para aquele que ontem ficou um tanto triste, né, Dodô? Você fala isso, né? Você quer que eu fale o quê agora? Tava torcendo pra nós aí, né? Mas vocês não fizeram um serviço? É. Eu pensei que era o São Paulo jogando de verdes, tá louco? É verdade. Brincadeira. É. Vai lá, 94-353. Então você não pode zoar. Mas eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Eu tô fazendo... Tá pedindo pros caras me zoar. Não, tô fazendo um papel de liminha aqui. Liminha. Animado. Ah, é. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto. Um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que ficar dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Por quê? Larga de ser bobo. Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate pronto e toca, Asdrubal! Que isso? Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Pega no pial! Chupa, Domênico! Vem mundial! Chupa, Domênico! Pega no pial! Não, preciso ir embora mesmo, viu? Não, fica mais um pouco ali. Diz que tem um confronto na Paulista. Vamos sair. Mas onde tinha, eu fui no táxi. Gol de táxi. Deve ter mais replay por aí, não tem replay? Calma. É uma novela, velho. Calma, tem um monte. Tá bom. Alô? Opa, quem fala? Tem mais replay que eu vim. Alô? Quem fala? Oi, é o Alexandre. O Alexandre, Alexandre do quê? Alexandre Alves de Oliveira. Ah, que legal. Valeu, Oliveira. Quantos anos? Não. 38 anos. 38 anos. E o bairro? Bairro Jardim. Zona Leste. Zona Leste, lógico. Zona Leste. Ixi. Amigo, você tá no frente. Viva Voz? Qual a sua situação aí? Espera um pouquinho aqui. Claro. Aí, vamos esperar, velho. Alô? Vamos. Oi. Esperar. Oi, tá melhor? Melhorou. Melhorou. É. Acho que sim. Satisfação falar com vocês aí, meu. Obrigado. Muito obrigado. Nossa. Satisfação é imensa. É, felizmente estamos meio tristes aí, né? Por causa do palestra aí, mas. Opa, verdão! É verdão! Toma essa jorrada aí. Então fala aí, velho. Não, que é palestra. Fala aí, meu velho. Chora aí, chora. Olha o choro. Desabafa. Pera aí, olha o respeito com o cara. Benjamin tá fazendo aquela dancinha agora lá no Rio de Janeiro. Olha o respeito com o ouvinte, ô trouxa. Olha o CVV 97 aí, chora aí, pô. CVV 97. Ó, esse mano é o fofarrão mesmo, hein, meu? Ah, Maria. Não, fofarrão não. Eu falo e acontece, chupa. O que é você mesmo da... Ei, Dodô. Oi. O que é você mesmo da limpada que o Tietê deu no... Do Romito lá, você viu ou não? Isso, comemora a drible mesmo. E a caneta, drible. E a caneta que o Mina tomou do Arana, você viu? Dentro da área, nossa, mano. Nossa, velho. Mas mano, isso aí não ganha jogo, pera aí. Esse mano é uma tiração, hein, velho. Tiração não, é a verdade, é a verdade. O Corinthians. Ô, amigo, na boa, eu sei como que foi seu dia hoje. Mas não enche os olhos, cara, ver o Corinthians jogar bola, cara. Hein, você que é palmeirense, deve estar chateado por causa da derrota. Mas fala sério. Deixa o seu anticorintianismo de lado, mas não enche os seus olhos, cara, ver o Corinthians jogar. Fala sério. Esse mano é foda, mano. Ô, mano, agora fala mesmo. Encheu os seus olhos ou não, Alexandre? Olhos, tá louco. O que é isso? Tá de olho cheio. Eu não gosto do corintiano. Eu sou esportista. O Corinthians realmente tá jogando bonito. É, com pau aí. Porém, ele é ruim, velho. Deus gambá ganha em casa, mano. No Aliança é embaçado, hein, velho. Agora, ô mano. Nossa, mano de festa lá. Chorou, mano. Você chorou? Ô, mano, os caras me encheram o saco. Os caras me encheram o saco quando o Grêmio perdeu do Corinthians aqui, cara, fora do ar. Quem encheu? O senhor Domênico Gato. Ah, o Domênico não fez. Mas pera só, Bugui, mas nós também batemos em vocês. Pera, mas chupa eu tava aí, então chupa. Mas nós também tínhamos time reserva. Só que é o seguinte, você sabe que o Palmeiras jogou de reserva. Contra o Corinthians, mano. O senhor não veio aqui na segunda, né? O melhor jogador do Corinthians foi o Cássio. Nós perdemos até pênalti. E chupa todo mundo que o último clube a fazer dois gols nos caras fomos nós. Exatamente. Tricolor, cacete. Agora o Corinthians contra mas o Palmeiras. Mas olha o discurso de loser. Olha o discurso de loser do Vieira. Fala, meu velho. O Cássio pegou até pênalti. O Corinthians ganhou lá dentro. O que tá acontecendo com o Cuca, hein, meu? O que tá acontecendo? Como assim? Ele tá meio perdidão, cara. Pô, botar o Mina de atacante, meu. Centroavante. Mas isso não foi no fim do jogo, já? Foi no finalzinho. Gente, isso aí não, tava não, na base. Não, mas... Não, várias vezes ele armava o time. Ele armava o time. Não, mas... Não. E faz tempo que ele tá fazendo isso, é todo jogo. Ontem, pelo amor de Deus. É. Mas pelo jeito, o Diego Souza não vem mesmo, né, ô Dodô? Graças a Deus. É mesmo, mas veio o Daverson. Graças a Deus. Daverson. Graças a Deus que vem. Você gosta do Daverson, Domingo? Oi. Ô, Dodô, analisando certinho, meu. Será que o Mago não fazia falta aí, não, velho? Não, vou tomar café. Você acha que se o Valdívia tivesse ontem, a situação seria diferente? Não, velho. Hein, Alexandre, é isso? Como é que é? Desculpa. Você acha que se o Valdívia estivesse ontem em campo, a história poderia ser diferente? Acho que ia ter mais um toque com requinte, alguma coisa, era só bola joga, na área. O cara não joga. Pô, requinte é nome de aluguel de traje a rigor. Velho, bola pra frente, já passou pelo Palmeiras, vamos pensar em coisas diferentes, né, coisa nova, chega desses caras aí. Diego Souza, já passou, 2009, 2010, chega. Valdir já veio duas vezes, não jogou a segunda, chega. Entendi, é chinelinho, né, Dudu? Vamos ter que trazer jogadores novos, sabe, pensar um pouco também. Na base do Palmeiras. O Vitinho foi vendido pro Barcelona, cara. Pois é, né, cara? Porra, por que não deixaram o menino? Precisava de um 10 lá também, precisava? Ah, mas não trouxe Rafael Veiga. Então, o Yohan. Trouxe o Guerra. Já tem o Moisés. Então. É, não tem espaço, moleque. Ou seja, dinheiro não traz felicidade. Tá, é verdade mesmo, meu. O Corinthians devendo pra Deus o mundo aí, né, meu? E tá conseguindo ganhar aí, né? Isso acontece, às vezes. Não, mas... A questão é a seguinte, cara, com relação a esse negócio de investimento, precisa tomar um certo cuidado, Domênico, porque às vezes o técnico é sobra. Oi? E você vê jogadores aí, quando você faz um investimento que o negócio é pesado, que você contrata 3, 4 jogadores de qualidade para a mesma posição, às vezes o que é demais acaba sobrando. Às vezes começa a ter birrinha, às vezes começa a ter... Só no Brasil, né, mano? Porque não tá jogando, é muita vaidade, né, mano? Mas só no Brasil, respeito, lá né? Fora não é assim, né? Você pega o Barcelona, tem um time que traz um monte de jogador e funciona. Às vezes não ganha, mas funciona. O cara não fica preocupado em sentar, por exemplo, no banco do cara. Porque ele sabe que ele vai ter oportunidade em algum momento da partida ou em algum jogo que o cara vai ter que tomar cartão. Aqui, porra, o cara fica melindrado, começa a fazer picuinha, faz grupinho, faz não sei o quê. É difícil. Mas é cultural, é difícil. Né? É cultural isso aí do jogador de futebol. Tem jeito, viu, mano? Ô, Marcão. É, cultural. Né? Mas os estrangeiros que vêm pra cá também faz isso. Ô, amigão! Tá fazendo isso. Oi. E aí, porco? Chega em algum torneio nesse fim de ano? Ganha alguma coisa? Porra, meu. Se não ganhar do Barcelona aqui no Allianz também, fecha. Não tem que ir pra frente. Mas pode ganhar de 3-2. Não, vai ser um a 0 perdendo os pênaltis. Se ganhar de 2-1, samba, negão. 4-3. Clássico das Américas, velho. Barcelona e Real Madrid. Vocês já pararam pra analisar? Essa situação? Fala mesmo. Porque, ó, o Palmeiras, na boa, o Domênico e Alexandre. O Palmeiras, ele fez um investimento pesado pra ganhar a Libertadores, que era o plano A, e o brasileiro. Correndo em paralelo, que era o plano B. Copa do Brasil, o Palmeiras talvez não tenha feito um planejamento de ganhar, mas já que a coisa começou a funilar e a coisa começou a ficar feia, o Palmeiras pode estar agora contando também com a possibilidade de ter a Copa do Brasil como um título viável. Vamos lá. Acho que a Copa do Brasil seria terceiro, né, mano? Terceiro torneio, né? Então, seria, ô Domênico, mas agora, pra falar a verdade, o plano C do Palmeiras inverteu. O plano C, segundo o próprio Cuca, agora é o Campeonato Brasileiro. Mas o Brasileiro já foi, não tem plano C, nem então, existe mais. O Cuca, ele já falou, o Cuca já falou que o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras praticamente abriu mão. Já foi. Então, existe agora duas situações, e as duas o Palmeiras vai precisar reverter. Uma contra o Cruzeiro, que já que o Palmeiras empatou em 3-3 aqui jogando em São Paulo, o Palmeiras ele tem que vencer o jogo de qualquer maneira, porque dificilmente esse jogo vai acontecer um 3-3 novamente para levar para os pênaltis. O empate lá é do Cruzeiro. 0-0, 1-1, 2-2. Então o Palmeiras vai ter que ganhar do Cruzeiro jogando no Mineirão lotado. Sim. E outro jogo, que dependendo do que acontecer, vai ser após essa partida aí da Copa do Brasil, é o jogo do Palmeiras aí contra o Barcelona pela Libertadores. Verdade. Imagina se o Palmeiras é eliminado da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro já abriu mão. Imagina a pressão que o time não vai ter pra pegar esse Barcelona jogando aí na Casa do Porco. Nossa, é insuportável. Nossa. Legal. O cara vai começar a vaiar no meio. Ô, Alexandre! Oi! Palmeiras e Vitória, fim de semana, quem ganha? Tá, Palmeiras e Vitória tem que ser o Palmeiras, né? Já não tem mais essa lógica. Então eu pergunto pra você, Palmeiras e Vitória, quem que você quer que ganha? Quem que eu quero que ganhe? Vitória, óbvio. Vitória você quer? Empate é bom, empate. Empate. Olha a direita aí, olha a tabela aí. Porque olha a gente segura o Vitória. O empate segura o Vitória e o Palmeiras, que nós vamos chegar nos caras. Chegar nos portos. Você tá de brincadeira, pô. Mas vem cá. Nós estamos mais perto de vocês que vocês do Corinthians. Tá todo mundo longe do Corinthians. Pera lá. Mas quantos pontos tem o Palmeiras? Ué, o Flamengo, quantos pontos tem o Flamengo do Corinthians? Mas eu não sou flamenguista. Não, mas você tá falando. O Flamengo é o segundo. Hoje o Grêmio vai ganhar do Flamengo. Pro Flamengo. Mas não é isso que eu tô dizendo, é o seguinte: é mais fácil. É mais fácil o São Paulo chegar no Palmeiras do que o Palmeiras chegar no Corinthians. É mais fácil qualquer um chegar em um do que alguém chegar no Corinthians, ô Sombra. Você tá de brincadeira? Já era. O Sombra acabou, tá certo, gente. E você também. Entrega essa pro Coringão aí. Uma coisa não anula a outra. Então, Alexandre, tá marcado aqui o seu palpite, vitória do Vitória. Um abraço pra você. Vitória de Vitória, você tá maluco? Pô, você também quer que também... Valeu, Alexandre! Você quer avacalhar mesmo com nós, hein? Valeu, ó. Eu queria mandar um abraço pra vocês aí, tá? O programa de vocês é demais, tá bom? Obrigado mesmo. Valeu. Demais? De 0 a quanto nota aí? Bateu o recorde de novo. 11? De 0 a 10, 11. Tá bom. Boa. Valeu, cara. Muito bom mesmo, viu? Abração aí. Fica com Deus, cara. Todo mundo aí, obrigado. Tá bom? Sim, estamos com Deus, menos o Domingo. Valeu, mano. Você fala muita groselha, mas ó... Gente boa pra caramba, viu? Valeu, cara. Irmão. Obrigado, viu? Não enche muito a bola, não, que depois ele vai. 20 educado. Depois a gente dá um pega. Geralmente o palmeirense é educado. Valeu, cara. Abraço. Até mais. Abraço, tchau, tchau. Véio. Valeu. Fica com Deus. Outro replay. Muito replay. Isso aí, mano. Replay do estádio, certo? De novo. O desespero não é nada legal. O desespero toma conta do corintiano nesse momento. Eles são na quarta-feira, o Palmeiras aí. e vai se borrar mesmo. O tem cara é São Paulo. Se borrar mesmo aí, ô trouxa. Você não ouviu, não? Vocês estão tremendo, Dodô? Porra, você tá bem de... Só pera pensa aí. Nesse jogo dele que começou o ano, filho. Ô, oh, bacana, eu não preciso torcer contra vocês, porque a natureza marca. Torce, e amanhã leva lenço, viu, Paquito? Leva lenço, que vocês vão chorar mesmo, muito, viu? Mané. Leva lenço, filho. Torce aí, ô, manézão. Vai acontecer a mesma coisa se o Palmeiras ganhar deles, que vai ganhar. Vai ganhar amanhã. Por cobra, cobra. Vai ganhar amanhã. E eu aposto com quem quiser. Eu aposto com quem quiser. Não tem conversa. Nós vamos ganhar dos caras amanhã. Manda uma aposta aqui, ó. O que vai acontecer? É o inverso agora. O que vai acontecer é o inverso. O Palmeiras vai ganhar e o Corinthians, ele vai sentir que não é isso tudo. Começa a perder jogos. Começa a perder jogos. É isso que acontece. Aposta com você. Aposta? Ele vai apostar com o chapéu de burro? Ele vai pular? Ganha o jogo. Amanhã tem chance de você fazer bilu-bilu no mano? Vou fazer. Vai fazer bilu-bilu. Ganha o jogo. Coitado do Depingão. Agora a gente só precisa de um campeonato. O campeonato volta a ter a graça amanhã. Nossa. Imagina. Vai tomar outro espanco. Nem ele acredita nisso que ele tá falando. Mano, para. Nem ele acredita nisso. Vocês podem espancar o São Paulo. Aqui é diferente a conversa, filho. Só aqui é diferente a conversa. Isso é apenas um momento ruim na história. Aqui hoje, com nós não, filho. Com nós aqui não. Vamos ver hoje à noite então, porco. Vamos ver. Fecha a casinha lá, porque o jogo tá chegando. Fecha a casinha. Agora o negócio é o seguinte. Costuma analisar futebol. Hoje, o Palmeiras, hoje vai ganhar do Corinthians. Me cobre. Tô falando desde quando tá pra me cobrar? Faz tempo. Porque o mano não fala que me cobre amanhã. Eu falo, pode me cobrar aí amanhã. Boa, Dodô. Porque aqui comigo é assim, nós vamos ganhar desses trouxa aí. Ih, vai começar. Boa. E olha aqui, ó. Aqui, ó. E grava aí. Hoje, mano. Por que não valeu? Porque nós vamos ter. Eles vão tomar de nós e começa a perder tudo quanto é joguinho aí. Ih, rapaz, o Corinthians ganhou. Esse time dos caras aí não é isso tudo, não, filho. Não é isso tudo, não. Você vai ver só. Sombra. Sombra. Pode me cobrar aí. Diga, mano. Diga. Se o Corinthians ganhar da porcada hoje, ele abre 16 pontos de vantagem pra ele. Vai abrir. Ou seja, a vantagem. Escuta, deixa eu terminar. A vantagem que o Corinthians pode abrir hoje, Sombra, é praticamente o número de pontos que eles têm no campeonato. Eles têm 19. O Corinthians pode abrir 16. Então, pode. Então, se toca, porco. Olha a tua realidade aí, filho. Poder não é querer, amigão. Aqui é com nós. Amanhã, repito como eu disse. Não, pera, vamos fazer assim. Vamos lá. 1, 2, 3. Gravando. Repito o que eu disse, hoje à noite, é que amanhã a gente vai conversar aqui sobre isso. Começa a derrocada do Corinthians. Boa. Corinthians perde a primeira de muitas que virão por aí. O Palmeiras vai abrir a porta das derrotas do Corinthians. Me cobrem amanhã. Pode me cobrar. Minha vez. Vamos lá. Vai. 3, 2, 1, gravando. Volto a falar aqui, Sombra, no Campeonato Paulista, quando o Corinthians ganhou dessa porcada aí, começou a queda dos caras, porque aí o treinador começou a balançar e etc e tal, a torcida pegando no pé, e foi de fato o Corinthians que mexeu com a porcada. Digo mais, esse jogo de hoje vai servir para mostrar isso novamente. O Corinthians, além de ganhar da porcada e abrir 16 pontos de diferença, o Corinthians ainda vai jogar o porco no buraco. Meus amigos, a coisa. Olha, não tá mole, não. Esse replay, velho. Não tá parece mole, não. Filme, mais uma vez, pegaram gravações de 3 anos atrás. E não podem se utilizar de gravações antigas pra hoje, hein? Domênico, não. Mas nós gravamos você segurando o jornal de ontem. Você lembra que você gravou segurando o jornal de ontem? Pior que você fala, pode me cobrar hoje. Mas esse hoje era 3 anos atrás. Olha, dica sensacional pra você que é fã de futebol e de games. Agora você pode comprar o PES 2017 a partir de R$99,90. É isso aí, o único game que tem o Brasileirão completo e o UEFA Champions League com exclusividade está com uma promoção incrível a partir de R$99,90. O PES 2017 é incrível, além de você poder jogar com o Timão na Arena e o Palmeiras lá na sua arena também, o Santos na Vila e o Tricolor no Morumbi, você tem a Libertadores e a UEFA Champions League completa. Tá muito bom o jogo, gente. E ó, ainda tem o Barça com o trio MSN, tem um Liverpool com o Coutinho e um controle. Olha, o controle do PES 2017 e o realismo desse jogo estão animais, imperdível. PES 2017 você encontra a partir de R$99,90 nas melhores lojas. Não perca tempo, vá buscar hoje mesmo o seu. E entrando no ar e dizendo, eu quero o meu PES 2017, vai concorrer no dia 21 a um jogo PES 2017, tá bom? É isso aí, Estádio 97, vamos lá, porque tem cornetadas. Meu Deus. Carneteiros, do Estádio 97. Boa noite, galera do Estádio 97, Ricardo Amaro. Vocês falaram do Mina, mas esqueceram que há umas duas, três semanas atrás, o Domênico falou que ele era o melhor zagueiro justamente porque ele subia, estiloso, com a bola no pé e tal. Pode reparar nos últimos gols que o Palmeiras tomou, ele não guarda a posição. Não é só porque o Cuca falou, não. Ele não fica. O Mina sobe demais pro ataque e deixa a zaga toda desguarnecida. Abraços e chupa, Domênico. Boa noite, amigões. Rodrigo Palmeirense. É o seguinte, hein? Eu vou na contramão do Domênico e do mundo. O Palmeiras tem o melhor time, o melhor treinador e joga no nível dos melhores. Esse bolinha que tá jogando aí, não é nada disso. Tá dando um azar daqueles. E o Corinthians, uma sorte daquelas. Impressionante. Não entendi nada. É, o Corinthians tá dando sorte. Nada, hein, tá muito velho. Louco, hein, velho? É, o Corinthians, ele tá aí drogas. Deitando e rolando no Campeonato Brasileiro. Em 13 jogos, o Corinthians, ele tem 11 vitórias e 2 empates. Se a gente pegar a temporada, repito aqui, o Corinthians, ele tá a 27 partidas invicto. Ou seja, sem perder. Tá dando sorte, sim, mané. Para de usar o que você tá usando aí, ô prego. É, tá muito louco, hein, velho? Boa noite, pessoal do estádio, Thiago, do Parque Brisso, corintiano. Mano, ontem a gente deitou na porcada, mas uma coisa o Dodô tem razão, hein? A gente ainda não pegou um time grande aí no Brasileirão, hein? Chupa, Domênico. Fala aí, galera deitado, do estádio, aqui é o Everton, beleza? Pô, chateado aí, meu. Pô, o Cuca tá parecendo eu quando jogava PlayStation aí na década de 90 aí. Eu colocava o Roberto Carlos no ataque porque ele corria e chutava bem. Ele fez a mesma coisa. Apelão. Colocou o Mina no ataque, Roger Guedes na lateral, bagunçou tudo. Pelo amor de Deus. Opa, lembra quando apelação. Tinha o Roberto Carlos no PES, no Pro Evolution? Eu usava o Roberto Carlos e o Adriano no ataque no PES, cara. Apelão, né? Muda tudo. Aí o chute do Roberto Carlos era R1 quadrado, né, mano? E foi o que o Guilherme Arana fez ontem, né? E nem assim ele ganhava, né, Vieira? Não ganhava, eu jogava muito, só não ganhava. Nossa, do mano. Vieira, mano. Fala muito. Aí, Catanoazi. Foi o que o Guilherme Arana fez ontem, né? Ele jogou como se fosse o Roberto Carlos no PlayStation. Foi, jogou bem pra caramba, jogou bem pra caramba, é isso aí. Esse é o estádio 97. Oi, o Arana foi covarde, viu, Sombra? Desculpa, o Arana foi covarde. Não, mano. Por quê? É igual quando o teu vô vai pro gol e você enfia a bica. Ah, não. Mano. É verdade. O Praiser, com aquela cara assim, ó, não chuta forte, não vale bica. Não vale bica. O Arana parece aquele moleque que pega no peito, mano, assim, pega na cara da bola, velho. Dá aquela paulada na cara do vô, sabe? O Praiser com aquela cara, aquela barba branca, aquele cabelo branco. Não. O Praiser nem caiu no chão, velho, porque se ele cair, ele não consegue levantar, mano. E o Arana não respeitou a condição do Praiser, mano. Sabe aquele netinho que desce a bomba no vô, velho, quando o vô vai pro gol pra brincar um pouquinho? Mas aí, mano, o Praiser pegou o netinho e levou pra comer no McDonald's, né, mano? É. O vovô é bonzinho, certeza, vovô bonzinho, mano. Leva no McDonald's, não é não, mano? Oh, com certeza, né, Sombra? Eu tenho certeza que o Praiser deve ter ido. Oh, se liga só, se não foi, vá. Vá porque vale muito a pena, galera. O McDonald's vai surpreender você de novo, hein? Ó, tomate, queijo e molho tipo pesto, preparados de uma maneira que você nunca viu. Chegou o Caprese, o novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Se liga nessa escalação, galera. Pão tipo brioche, duas carnes, duas fatias de queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. E de sobremesa, tem o novo McFlurry língua de gato trufado. E essa sobremesa tá demais, cara. Nossa, é uma combinação perfeita. Vá no McDonald's e peça, cara, esse caprese junto com o novo McFlurry língua de gato trufado. Você não irá se arrepender. Descubra a nova receita da linha Signature. Experimente caprese no McDonald's. Ó, você que ainda não viu a musiquinha, daqui a pouco tem musiquinha, né? Porque tem o turno dos ouvintes da 6, tem o turno dos ouvintes da 7. E se você ainda não viu as manchetes, tem um resuminho. Resumo das manchetes. Are you ready, São Paulo? Ah, é o tricolor. Daqui a pouquinho, hein? 7:30 contra o Atlético Goianiense. Cueva aí, bateu o pé, falou que queria ser titular, né? Falou que o jogador do gabarito dele não pode ser reserva. Vai pro jogo, então, Cueva. Que pena. Nosso símbolo é igual aqui, tão perto na classificação. Malandro ou São Paulo, é que se perder, fala que o time é o outro. Santos, let's go! Bela vitória, hein? Só eu acreditei aqui. Eu cravei ontem que o Santos ia ganhar lá, ainda com o gol do Daniel Guedes, hein? O problema ontem foi o Vanderlei. Saiu machucado. Hoje o Vladimir, que é o reserva do Vanderlei, se machucou. E se não tiver o Vanderlei no domingo, nem o Vladimir, vai o João Paulo. Terceirão contra o Vasco, hein? Scream for me, Corinthians! Corinthians, o líder, isso aí tá tranquilo, tá de boa, não perde, ninguém toma cartão, ninguém expulsa, ninguém se machuca. Olha, próximo confronto é Atlético Paranaense aqui também, que mais 3 pontos. Enfim, contagem agressiva pra erguer o caneco. Invicto! What the fuck não, Palmeiras! Sabe quando quebra o porquinho? Você caiu tudo as moedas, espalhou tudo. Tá juntando aqui, ó. Próximo confronto é o Vitória em casa, ali no Aranas Parque. E olha, de casa cheia, meu. É que a galera tinha comprado antes. Mas pera, chegou uma informação que teve 30 mil vendidos, mas teve 30 mil devoluções. Nossa, o Domênico não para de falar do Parmeira. Chega, Dodô, vamos falar de outra coisa. Seu Bento tá sensacional, sensacional. Olha, sensacional também é a nova temporada do Navio do Energia na Veia. A gente já tinha anunciado aí no Navio do Energia na Veia, o cruzeiro temático de 3 dias e 3 noites. E nós teríamos aí, além dos DJs do Energia na Veia, né? Além do Dodô também tocando. O Dodô é o melhor da festa. Esse é fera, meu. É o momento esperado. Fogos em alto mar. Tá louco, coisa, é verdade. É a fera aí, bicho. E ele vem com o pessoal com bandeiras, swingers. As flags, etc e tal. Mas olha, além aí do Domênico Gato, os DJs do Energia na Veia, no Navio da Veia do ano que vem, teremos Blitz, que você já sabe. Jota Quest, que você também já sabia. E agora, mais uma, devido ao grande sucesso do ano passado, Roupa Nova, de novo no Navio da Veia. Então, olha, 3 dias, 3 noites, 3 shows imperdíveis. Blitz, Jota Quest e Roupa Nova. Faça hoje mesmo a sua reserva. Ligue, atenção, ligue agora, 3624-9007. 3624-9007. Ligue agora, faça a sua reserva, parcele a sua cabine no Navio da Véia em até 12 vezes. Aí o pessoal diz, nossa, porque, meu, tem um amigo que adora a Jota Quest. Aí a tia Zona lá falando assim, vamos lá, vai ter roupa nova, não é não? Pra dar uma salgada, né? Exatamente. Quem nunca, né? Então, olha, agilize hoje mesmo a sua cabine no Navio da Véia. Ligue agora, 3624-9007. São Paulo escalado, vai jogar daqui a pouco, 7h30, daqui a 17 minutos começa o jogo. São Paulo escalado com Renan, Cafu, Oscar, Rodrigo Caio, Júnior Tavares, Jusilei, Petros e Raí. Jusilei, Petros e Raí. Agora pensou? Miller, Prato e Zé Sérgio. Hoje a gente não perde. Hoje nós não vamos perder. Pode cobrar? Olha, era pra tal Tele Santana. Ainda tá de folga, assume Muricy Ramalho. Hoje assume Muricy Ramalho com o cilinho de auxiliar técnico. Sobra, quantos pagantes hoje no Morumbi num jogo desse? Num jogo desse hoje? Soma duas arenas, põe mais 10% e tá lá. 70 mil pessoas. Mas na boa, hein? Tá levando, não tem como lado, perder, né, pro Atlético Goianiense, hein, cara? Na boa. A bola não dá, né, mano? Mas não tem como, mano. O Dorival nunca perdeu do Atlético Goianiense. Nunca jogou. Mesmo porque volta o Walter hoje, hein? Nunca jogou. O Walter volta hoje, hein? O Walter bola. O pior que esse Lazarento, ele tem um chute. Emagreceu, né? Olha, esse Walter, o Walter deita e rola, pelo amor... Vai pro inferno! Ô, Marcão, você tá ziquento, cara. E ele emagreceu, né, Marcão? Porque ele emagreceu. Agora tá com 180 quilos. Não, disse que ele cortou o pastel e o caldo de cana. Não, ele parou... Cortou na metade. Ele falou que não tá mais sentindo gordo porque ele parou de usar espelho e calça jeans. Só no aquecimento aqui, já comeu 3 pacotes de passatempo. É louco. Ah, Estádio 97, oferecimento também de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com. Você gostou da escalação, né, Marcão? Show de bola, hein? Aí, ó, vamos lá, vou até relembrar agora. Olha, relembre. Vamos lá. Vamos uma moralzinha pro Renan Ribeiro, vamos lá. Cafu, Oscar, Rodrigo Caio, Júnior Tavares, Jusilei, Petros e Raí. Miller, Prato e Zé Sérgio. Mas tem o banco ainda aí ou não? Ah, tem o banco suplentes? Tem. Zete no gol. Aí. Zé Teodoro. Olha, tá bom? Pita, deixa eu ver quem mais que eu coloquei no banco. Wesley, não, sai Wesley. Não. Militão, vamos dar moral pro Militão. Militão vai sentar no banco aí. Militão. Ao lado de Serginho Chulapa. Ah, não, mas aí você fez coisa errada. Meu tio. Serginho Chulapa banco? Não pode, né? Prato, não, né? Mas, gente, não é. É pra entrar no segundo, segundo tempo. É pra misturar. Ah, entendi, entendi. Tem que colocar todo mundo pra jogar, pra jogar, entendeu? Pra todo mundo se sentir precisa. Pro Prato entendi. Ficar feliz, que eu tô jogando, ué. Olha as bolas. Tá. E o Rogério não foi nem relacionado pro jogo? Tá magoado. O Rogério? Pegou mal. O Rogério não. Vamos combinar o seguinte, né? Diga, mano. Fala, mano. E por falar em relacionado, parece que o Lugano, pelo excesso de estrangeiros aí que São Paulo tem no seu elenco, também não vai nem conseguir ficar no banco. Não dá, mano. Não. Nem tirar aquele selfie lá, ele vai conseguir, né? Não. Mas não tenho dúvida que estará no Morumbi torcendo pelo São Paulo Futebol Clube. Ah, deve estar. Com certeza. É verdade, por que não? Vocês têm raiva do Lugano, velho. Vocês têm medo. Quinta-feira à noite, o cara não foi relacionado pro jogo. Você acha que ele vai pro campo? O Lugano vai estar onde, mano? Onde ele vai? Vai pegar um bingo hoje. Bingão. Vai pra pizzaria, vai jogar um pôquer. Vocês lembram daquele volante, aquele Renan? Renan? Ele cabelinho de índio? Ele ia pro Morumbi direto. Mas você lembra que jogava na Portuguesa? Aí ele foi ver o jogo do São Paulo e demitiram ele da Portuguesa. Sério? O Renan, aquele que jogou volante do São Paulo... Porque ele tava com a camisa do São Paulo, né? Ele foi ver o jogo na arquibancada. Do São Paulo. E ele era jogador da Portuguesa? Sim. Sendo jogador da Portuguesa. Você tá louco. Com a camisa do São Paulo. Aí não dá, né? Vamos procurar. Aí é pedir, né? Aí zoou, né? Depois é um jumento, né? Na zoou a Portuguesa. Mas você viu que... É um jumento, né? Ô, Domênico. Tá louco, cara. Mas o engraçado foi na rescisão dele, que a Portuguesa falou que ia multá-lo. Isso daí caberia uma justa causa. Ele pegou e falou: beleza, desconto que vocês me devem, que vocês não pagam. Aí ferrou, né? É, abateu, né? Aí abateu o quê? Não recebe? Estádio 97 da Energia 97 FM também tem oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Quem liga e diz só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo voo de 99 Corp e ganha um kit também da 99, tá bom? Estádio 97. Deixa eu ver aqui. Vamos para mais ouvinte? Vamos lá? 3284-7097. Os ouvintes querem falar? Os ouvintes querem brincar, te dar um barato de nós. 3284-7097. E cobrar o Domênico. De novo. Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Pega no mundial! Sem mundial! Desculpa. Foi mal. De novo! Já não basta hoje essas pragas que vocês estão pondo do ano passado aí? Hoje é seu dia, Domênico. Isso que estão fazendo com o Domênico não é legal. Isso não é legal. Domênico. Porque todos os senhores... Hoje é Dodô Day. Todos os senhores estão aqui, tirando o estranho que é corintiano. Tava torcendo pro Palmeiras. Não. Isso é uma sacanagem, os senhores teriam que ser zoados junto comigo. Então, é ou não é, mano? O que eu falei? É ou não é, mano? Mas o senhor está sendo injusto. Porque todos eles estavam torcendo pro Palmeiras, senhor, mano. Você está sendo injusto? Não tô sendo injusto, não. Tô sendo injusto, não. Porque os ouvintes querem no zoar. É o que eu falei. Zoar o Katsu. Você tá... Hoje é o Dodô Day. Oi. Que Dodô Day, o esculete da tua velha. Dodô Day. É o dia do Domênico. É Dodô Deu. Não é Dodô Deu. Dodô Deu é a linguiça pra vocês. Não perde a linha. Não perde o Katsu. Vai ficar... Aí posso ir embora já, não. Já deu, ó. 7 e pouco. Alô. O ouvinte vai decidir. Quem fala? Thales. Ô, Thales, tudo bem, Thales, irmão? Chacon. Tudo bem, você, Dudu? Não, posso ir embora? Que eu preciso ir embora aí, preciso fazer uns negócios aí, o que você acha? Não, fica não que eu tô te ajudando hoje. É? Ô, Thales, quantos anos você tem? 33. Ah, então eu vou falar que é idade de Cristo, hein? Mas é Thales, mas é o nome completo, eu preciso. Thales Gonçalves Ramos, Dudu. Thales Gonçalves Ramos. Isso. Tá bom, e o bairro que você mora? Eu moro em Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. Legal. Tá certo. E o time? Palmeiras. Oi! Tá vendo? Os caras ligam quando nós esperamos também, filho. Véio. Tá? Mas você tá dando uma cifarpinha aí. A inveja deles é masoquismo, cara. Viu, isso aí não é masoquismo, não. Eles estão precisando desabafar, velho. Que é isso aí? É, só ler desabafar. Solete. Eu tava, eu tava vendo o mano falar com outro ouvinte aí, ó. Perguntando se tinha enchido os olhos aí, ó. É porque não entende de futebol. Enche os olhos no Palmeiras de 96, de 99. Seleção de 82. Esse futebolzinho aí não enche os olhos de ninguém. Pelo passado. Razão, aquele time de 96 de vocês não tinha um cara que se assemelhasse ao Romero, cara. Nossa senhora, hein? Foi a maior, fanfarronice que eu vi em toda a minha vida agora. Essa foi master. Não, até o estranho da Mané. Não, até o Romero, estranho. Então seja sincero, Domênico, então oi. Seja sincero. Você tá louco, você mano. Você é um cara sincero. É melhor que o Djalminha, por exemplo. Você tá louco? Não, não, pera lá, pera lá. Pera lá, como assim? Rival. O Romero pode não ser melhor que o Djalminha, mas naquele time de 96 da porcada ele jogava. Ele nunca vai ser. Ele jogava. Qual time? Jogava onde? Ele o Romero não jogava no lugar do Miller, por exemplo? Você tá louco. Meu Deus, mano. Brincadeira, porra. Não, mano, é o Romero daquele time, velho. Mas olha, não, mas tudo bem. Ele tá brincando. A gente sabe que isso é uma grande brincadeira. A gente sabe que essa é a parte do cérebro do mano que não funciona direito. É, o fanfarronismo mesmo. Mas vou te falar um negócio. Sério? O menino ontem foi responsável pra caramba em dois lances decisivos pro jogo. Lógico que foi. E o Alê nem responde no nosso grupo de WhatsApp, aquele covarde. Ô, mano. Bunda mole. Ô, mano, olha, o estranho quer te fazer uma pergunta, mano. Fala aí, irmão. Você não acha que você não acha que o Romero é o melhor falso 11 do Brasil hoje? Não acho, falso, cara. Falso. A galera fica pesando no Romero, falando, mas o Romero ele se dedica muito na parte defensiva, mas ele com a bola no pé, ele não tem qualidade. Me desculpa, mas o Romero no primeiro gol ali do Corinthians, o lance que gerou o pênalti, ele coloca uma bola no ponto futuro pro Guilherme Arana dividir com o Bruno Henrique. Mas é verdade. Ele viu o Guilherme Arana vindo em velocidade e ele coloca uma bola ali, porque o passe mais óbvio seria pro primeiro jogador do Corinthians que tava ali próximo a ele. Ele coloca a bola no segundo cara, que era no ponto futuro, que era pra dividir a bola. Aí o Bruno Henrique chega atrasado e faz o pênalti. No segundo gol do Corinthians, o gol do Guilherme Arana, o Romero dá uma enfiada de bola aí por cima, aquela cavadinha, que deixa o Arana na condição de chegar batendo de primeira. Ele nem domina praticamente a bola, ele chega já batendo e faz o gol. Então não dá pra chegar e falar o Romero só joga sem a bola, como o Ale gosta de falar. O Romero com a bola no pé ontem, ele foi decisivo. Aliás, uma característica muito forte do Corinthians, entre outras, é justamente esse tipo de jogada, né? Que é a bola alçada por cima, sempre pegando o zaga pelas costas. Foi assim contra o São Paulo, é assim em inúmeros jogos, e isso é treino. Isso é treino. O Carilli está assim mostrando que ele está acima dos demais. Está treinando o time. O Carilli está dando um show. O Carilli está dando um show, gente. Está nascendo um técnico extremamente promissor do futebol. Tá mesmo. E diga-se que tá. E diga-se de passagem aí, quando o Corinthians mandou, né, o Tite foi para a seleção brasileira. ao invés de darem oportunidade pro Carilli logo de cara, foram lá e trouxeram o Cristóvão Borges. Então, verdade. Vocês são hipócritas. É, boa, Marcão. Chupa, mano. Ô, Thales! Pra você que não acompanhou o programa, eu sempre fui adepto à presença do Carilli. Tanto quando o Tite saiu, eu falei, o Corinthians vai fazer uma grande bobagem em contratar o Cristóvão Borges. Contrataram, depois demitiram. Aí puseram o Carilli lá. E depois a sequência tiraram também para contratar o Oswaldo, coisa que eu também fui contra. O Benja naquela oportunidade até foi a favor. Mas peraí, desculpa, Oswaldo, não existe um ser humano que possa ser a favor de trazer o Oswaldo. O Benja existe, foi. Sim. Mas o ser humano não pode, o Benja não pode ser considerado um ser humano. Não, o que ele é? Então. Mas fazer o quê? É um tamanduá a bandeira. Se o Carilli tivesse permanecido no comando do Corinthians no passado, eu tenho certeza absoluta que o Corinthians estaria na Libertadores esse ano. Mas fazer o quê? Agora, você não... Bom, mas vamos falar do Palmeiras, porque o Thales é palmeirense e tá na linha. Chorar. E, de alguma maneira, eu acho que ele quer desabafar, né? Chora aí, cara. Não. Primeiro, agradecer aí, pessoal. Dizer que eu gosto de vocês pra caramba aí. Obrigado. A brincadeira faz parte. Mas tamo aí, né? Legal. Sim, legal. Bacana. Valeu, que Thales. Mais você quer falar? Fala aí. Ah, vamos tripudiar, não. O Thales. Você não acha que o Roger Guedes não acompanhou o Arana ontem? Todo mundo tá falando que é o Arana, não sei o quê. Mas faltou marcação. Faltou, né? Alguém... Os caras dobraram em cima do Tietchan. Mas olha, isso é verdade que você tá falando. Lógico que é. Porque assim, tudo bem, o outro time é bem treinado. Mas não tô dizendo que é só o que aconteceu com o Palmeiras. Com o São Paulo também acontece. Também. Porque o Arana foi. Se é o lado contrário, eu o Romero acho... vai até a linha do gol do Corinthians se for pra marcar o cara. Mas pra você jogar com ponta aberta. O Roger Guedes, vocês não podem falar do Roger, pera. Mas ninguém marcou o Arana. Então, mas o Roger, ele teve várias vezes que ele desceu lá no perto da área do Palmeiras, ele deu carrinho pra tirar a bola. Tudo bem, Domênico. Mas do Roger Guedes, vocês não podem falar, desculpa. Vocês podem falar de quem que vocês quiserem aí. Então, jogou mal, passa sabe? A lista de quem que a gente pode falar. Pode falar de todos, né? Eu já acabei. Cansei de falar aqui também quem são os jogadores. Mas desses aí não dá pra falar. Velho. O Praz, é só analisar futebol. Curto. Então vamos falar do Praz, braço curto. Jailson titular? Não. O Praz não vale bica. Mano! Hein? O Thales. Tá vivo, velho. Thales, velho. Deixa o cara falar. Vocês não deixam o cara falar. Como ele tá? Então, o cara quer falar, o cara quer falar com relação ao que pode acontecer, o jogo, isso fica aí tripudiando. Então vamos lá. Mas vamos lá, não, o que a gente pediu pra ele falar? O rádio é só um canal, aí, como diz o jogo ontem aí. Você falando aí do Palmeiras, que já era, eu acho assim, né? O campeonato não acabou ainda, acho que não pode jogar toalha, né? Já teve bastante exemplo aí de time que foi buscar e conseguiu reverter, então acho que não tem nada perdido. Acho que foi só de parabéns aí. Realmente tem que reconhecer, o time tá bem treinado e vai ser difícil bater. Não tem clubismo algum, mas eu acho que nada é impossível. Agora, se ficar nessa de... Ah, abandona o Brasileirão e vamos não sei o quê. Acho que na Europa isso não acontece. Os caras têm um time titular lá, colocam o time pra jogar, joga a Copa do Rei, Copa da Espanha, a Liga, a Liga, e todo mundo quer ganhar tudo. Acho que o que falta no Brasil é isso. O pessoal tá com mais grana e querer ganhar tudo. Mas, então, assim, você pega o Palmeiras, por exemplo. Não tem um time titular, eu não sei quem é o time titular do Palmeiras. Então, o Corinthians é exemplo disso. Os caras têm um time titular, põem pra jogar e tá dando um resultado. A verdade é uma só. O brasileiro, desculpa, não tem como. Não tem como você buscar. Não, eu tô dizendo que você vai ser fácil. A prioridade hoje, eu vou dizer pra você o seguinte: acho que o Palmeiras tem que tirar como lição uma derrota como a do Corinthians pra jogar Libertadores direitinho, tentar arrumar um time. E tem tempo, tem um mês e pouco. Talvez o Moisés volte ainda pra essa equipe, que faz falta pra cacete, entendeu? Se voltar a jogar esses caras aí e jogarem. Com vontade de ganhar, e não jogar por jogar. Vontade de ganhar, porque agora virou obrigação. Essa é a palavra. A obrigação do time do Palmeiras, que já era, mas agora virou uma obrigação muito maior. Porque antes você tinha lá, se não for na Libertadores, vai no Brasileiro. Descobrir o campeonato e beleza, o torcedor vai ficar feliz. Só que hoje, a Libertadores virou a obrigação. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Aí você fala assim, vai ser difícil, mas bicho... Palmeiras tem time pra ganhar do Barcelona. Tem que jogar bola. Eu não tô muito confiante, não, porque esse ano não demonstrou nenhum jogo, né? Sempre correndo atrás, tomando gol, depois correndo atrás. Então, isso que eu tô falando. Inteiro, né? O que eu tô dizendo então, dá uma desanimada um pouco. Vai dar desanimada, porque perdeu ontem, tá agora, recente e tal. Tá fresco. O que eu quero dizer é o seguinte, tem que tirar uma lição da derrota. Porque o time do Barcelona vai jogar igual o Corinthians. O Palmeiras precisa fazer 2 gols, é pior ainda. Porque o Palmeiras ontem precisava ganhar. Se ganhar de 1-0, beleza, tá tranquilo. Deixa eu te falar, o Palmeiras tem que ganhar de 2-0 pra seguir na Libertadores. Você ganha 2-0 de um time que fica retrancado igual o do Corinthians, o Palmeiras ontem teve dificuldade em entrar na defesa do Corinthians. Vai ter a mesma dificuldade pra entrar na defesa do Barcelona. A mesma dificuldade vai ter. Então, assim, velho, tem que treinar mais, sabe? Tem que ter jogadas pra você. Você pode até girar de um lado pro outro, gira pra cá, gira pra lá, mas você tem que saber o que você vai fazer com a bola. Outra coisa que eu percebo no time do Palmeiras, que não acontece mais, mas é raro acontecer. Arriscar chutes de fora da área quando a defesa dá um... Às vezes abre. Quando você tá rodando a bola de um lado pro outro, às vezes acontece de abrir. Abriu, bate, velho. Treina. Chutes de fora, treina, lances semelhantes, ó, abriu, bate, você pode errar 10, mas uma hora você vai fazer o gol. O Bruno Henrique quase fez. Porque assim, gente, não... então, o Bruno Henrique chutou, você viu? Foi talvez um dos lances bola. Mais... Ele não foi na lança. Cássio já tinha ido naquela bola. Olhou. Ele até deu uma baixadinha. Assim. Se acertar, não tem jeito, faz. Então assim, o Palmeiras não chuta. Ele quer entrar com a bola e tudo. Lá dentro não vai, mal. Tá? Em defesa. O Bruno Henrique chutou. Ele defesas, chutou o Arana. Outra coisa. É verdade, ô Marcão. Ó, outra jogada muito utilizada pelo Palmeiras no ano passado, que não está... Esse ano os caras não usam mais. Não tem mais efeito algum. O escanteio do time do Palmeiras, com o Mina, que é alto, e o Dracena, que são jogadores altos, o Luan também, são jogadas que eram realmente quase mortais. Eu vou dizer que é mortais porque é pênalti, mano. Mas, bicho, os caras tocam a bola, saem tocando. Mas que bom, joga na área. Tem hora que foi dois jogadores ali pra cobrar escanteio. O Cuca falou assim, não, sai. Na área. Não vai surtir efeito, tocar a bola, vai rodar a bola, vai perder a bola. Joga na área, tem jogador alto. Uma hora tem uma oportunidade, faz fazer o gol. Porra, sabe, tem umas coisas assim que jogador, às vezes, desculpa, viu? Mas tem jogador que às vezes é difícil de entender e é burro. Burro. Essa é a palavra, é burro. Não. Então assim, sim. Sim, tem um monte de jogador burro no futebol. Os caras cheios de nego burro. Tem mesmo, tem mesmo. Tem, tá verdade. Eu prefiro os caras são burros. Jogador grosso e inteligente. Eu prefiro, juro pra você, lógico, cara. Às vezes é bem melhor você ter um jogador mesmo desse estilo aí que você falou, viu, chefe? Do que você ter esses caras, porra, velho. Sabe, aí você pega, aí joga de um lado, joga do outro, tenta abrir a defesa pra enfiar uma bola. Cara, não vai, não vai. Times fechados que jogam direitinho dificilmente vão abrir a defesa. Não abre. Uhum. Não abre. Tá todo mundo um em cima do outro. Uhum. Marcando um a um. Você vê, você toca a bola, o volante que tem que chegar, o meia não consegue. O tio Guerra tava bem marcado. Quem marcou, mano, o Guerra ontem? Gabriel. O Guerra tava fazendo não, ali a meiuca. Não, era o Michael que tava pegando mais. O Michael, então, o Michael tava marcando o Guerra. Revezava o Guerra, ele tinha que, se ele quisesse pegar a bola, ele tinha que voltar bem pra cá. Pra pegar a bola bem pra cá, que eu digo quase perto do meio de campo. Uhum. Senão não pega, não pega. Quem fazia a marcação nele era o Rodriguinho. Então, bem marcado, mano. Bem treinado, você tá entendendo? Então, assim, se você pegar um time desse e o Barcelona deve... Os caras conhecem o Guerra muito bem. Deve fazer uma marcação especial em cima dele. Então, assim, tem que pensar em todas as situações pra você jogar com um time desse. Pra você poder furar a retranca. É. E uma coisa que eu acho que tem que ser muito bem treinado é bater de fora da área. Uma hora você bate, às vezes bate num, exato, e vai pro outro lado, desvia do... Porra, velho! Os jogadores brasileiros são burros. Na Europa tá cheio de cara que faz gol de fora da área. Eles arriscam. Acho que o Brasil perdeu muito com isso, cara. O futebol europeu, eles arriscam. Pega o futebol inglês. O que os negros não chutam de fora da área? Oh. A maioria dos gols dos caras não é tocando, entrando com bola e tudo. A maioria é bater de fora da área. Abrir, o cara bate, velho. Mas os caras treinam, bate bem. Treina, exatamente. O goleiro pode até pegar. Mas, velho, tem que tentar o chute de fora da área, arriscar, pô. Ô, Domênico, ainda em cima disso que você falou, a gente vê também o grande número de escanteio que o jogador profissional bate errado. Cara. Exato, é um, mano. É um absurdo, velho. Olha, esses escanteios que são jogados no primeiro pau é uma coisa absurda. Olha, esse cara tem que ser... Bicho, esse cara que quando bate assim... Escanteio tem que pegar no dia seguinte, que é folga, depois ele vai treinar. Fala assim, velhão, vem cá. Você vai ficar batendo aí, mas vai ficar batendo. Que nem o Tele fazia com o Cafu. Você vai bater, eu vou abrir a mão, que você vai jogar aqui dentro da minha mão. Lá na área, na marca do pênalti, aqui. Bate. Errou, volta. Errou, volta. Ah. Errou, volta. Errou. Acertou? De novo. Errou, volta. Errou, volta. Dono. De novo. Errou, volta. Mas fica uma hora, não quer o Katsu. O treinador tem que fazer isso com o jogador. Concordo. Ele ganha dinheiro e muito bem, senhor Mota, pra ficar treinando e estar à disposição do clube pra fazer o melhor no campo. Puxa saco e não fazer essa bagunça que tá acontecendo aí. Não, o cara que eu duvido. Eu tô falando, eu quero ver o técnico que faz isso. Duvido. Eu duvido que o Carilli não treine o time do Corinthians. Duvido que o nego vai falar: ah, não, professor, vai! Mas não vai. Depois como o professor obrigava o Mota a ler, só de brincadeira. Pessoal, a tua mãe obrigava a fazer tanta coisa. Thales, muito obrigado pela sua participação aqui no Estádio 97, tá bom? Eu que agradeço aí, obrigado por tudo. Vocês são 10 aí, chupa a mano pra não perder o costume. Beleza. Libertadores é nóis, Dodô. Não acabou, não. Deixa ele com o brasileirinho, aí já foi ano passado. Já Libertadores a gente vai levar ele. É isso mesmo, corre da gente aí, eu prego. Valeu, amigo, um abraço. Se Deus quiser, São Paulo cai também pra felicidade ficar completa. Cai no colo da... juiz! Tchau, amigo, valeu! Falou, galera, tchau! Até mais, tchau! Tá. Curte aí um sonzinho aí, ó! De novo! É, o DJ trouxe música, Que DJ trouxe música? O pau que vocês vão tomar, pode me cobrar! Palmeiras ganha quarta-feira, e vou dizer uma coisa pra você pra finalizar. Canta comigo, mano! Me chamam sempre de Tonho da Lua. É nóis, velhinho! Porque sou radialista, um porco especialista e fanático. Me chamam sempre de Tonho da Lua. Calça roxa só da zica, nem dinheiro da Crefisa dá jeito. Estádio 97. Me chamam sempre de Tonho da Lua. Ah, meu Deus! Jailson é mais goleiro, mesmo sem um braço. E ainda vou falar do Egídio. Me chamam sempre de Tonho da Lua. Sou eu, porra! Napoleão é meu parente, minha voz é estridente. Sou o Domenico Gato. Vem comigo! Me dá vergonha esse time do Palmeiras, que não joga nada e o Cuca improvisa. Tia Leila pôs a grana monstruosa pra ver o time em casa tomando. Me dá vergonha esse time do Palmeiras, que não joga nada e o Cuca improvisa. Tia Leila pôs a grana monstruosa pra ver o time em casa tomando. Eita, louco! É genial, é um Oscar. Pra audiência rotativa também, a gente podia reprisar depois o placar de novo aí. Ah, é? O pessoal tá pedindo, velho. Verdade, é verdade. E mais umas três vezes o replay do Domênico falando. De novo! O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Várias opções de roteiro já separados por fase. Você quer ir? Quer assistir sua primeira fase? A Estela Barros tem essa opção. Quer assistir as quartas de final, semifinal, final? Também tem essa opção de roteiro. Já sei, você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Estela Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. E ó, guias brasileiros e guias russos extremamente especializados, e você vai se hospedar nas duas principais sedes, cidades-sede, Moscou e São Petersburgo. Detalhe. Você pode parcelar a sua viagem, o seu roteiro, o seu hospitality em até 11 vezes. Para mais informações, acesse ou ligue agora, 21662250. Repita. 21662250. estelabarros.com.br é o site. Estela com um S só e com dois L's, tá? Estela, um S mudo ali. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia... com a Estela Barros Turismo. São Paulo já começou? Sim. Já? Já tá ganhando? Eu já tô com frio na barriga, bicho. Você quer fazer o programa vendo o jogo? E dar um... Juro, sabe aquela sensação de jogo de Libertadores? É, sim. Eu não sei. Horrível. Você não sabe. Mas vai. Muito bem. Hoje vai. Hoje vai. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tem cornetadas? Sombra, Silvio. De Goiânia, Goiás, aqui a 1000 quilômetros de distância, acompanhando vocês aqui com muito orgulho, desde sempre. É, será se hoje nosso São Paulo vai ser mais uma vez vítima dos visitantes? Porque ontem foram só visitantes que ganharam, hein? E o Atlético Goianiense aqui, a galera aqui, tá achando que ele é capaz de bater o nosso tricolor. Um abraço, mesa. Vai pra lá, Zico. Galera, aqui é o Danilo, palmeirense. Cara, o problema não é jogador. Os jogadores saindo do Palmeiras arrebentam. Vê o Barros, vê um tanto de outros aí. E os que vieram, arrebentaram ano passado em outros times. É, cara, entre outras coisas, o Cuca não dá pra entender. Quer jogar em casa... contra o Corinthians com dois volantes, sabendo que o Corinthians vai estar na retranca, para. E depois, quando desespera, você tem opções de meio campo, o cara quer botar 8 atacantes, não tem lateral, não tem armador, não põe nada. Põe todo mundo na área e vamos que vamos. Aí não vai mesmo. E já tá fazendo isso há um tempo. Fala, Dodô, nosso Tonho da Lua favorito. Dodô, tá tendo um campeonato aqui de arremesso de mamona. Fala pra Tira Leiloca. Contratar todos os caras do mundo pra disputar esse torneio. Porque campeonato nenhum vocês vão ganhar esse ano. Mano, é nóis, moleque. É, olha os corintianos deitando e rolando. Tamo junto, mano. Os caras tão deitando. A galera tá pedindo pra eu relembrar o Domênico também, quando o Domênico falou que o Tietchan era melhor que o Paulinho. Não falei isso. Não, falou sim. Agora? Falou não. Sim. Falei que o Tietchan estava no mesmo nível do Paulinho. Vocês não, me interpretam errado. Era melhor do que o Paulinho. Não, mesmo nível. Ô, mano, e o chinês... Desculpa, o que o Tietchan jogou ano passado, jogou muito, hein? E o chinês... Isso é louco. O ano passado que eu falei, ó, isso aí. Esse ano é claro e evidente que ele está jogando muito abaixo do que jogou ano passado. Mas o ano passado, falar que ele não jogou no mesmo nível do Paulinho é falar bobagem. Óbvio que não jogou. O Paulinho ganhou Olimpíada. É. O Paulinho jogou... Olimpíada, mano. Que Olimpíada, mano? Falando que o que o Tietchan jogou ano passado equivale ao que jogou o Paulinho. O Tietchan jamais jogou Olimpíada. Você tá de brincadeira, porra. Mas peraí. Para, como é que você pode falar? Um jogou a Olimpíada, o outro não fica fora. Então, tá louco? Deixa eu te falar. Não, fora a Olimpíada. Fora a Olimpíada. O Paulinho ele ganhou a Libertadores, o Paulinho ganhou o Mundial. Quem é Tietchan na fila do pão? O Tietchan, se tiver um ataque na Praça da Sé, ninguém sabe quem mano, é. Ninguém falou que um ganhou mais que o outro. Você tá extrapolando, não tem nada a ver. Mas é que tô dizendo que o Tietchan estava jogando o ano passado, e falei o ano passado, não falei esse ano. O Tietchan está jogando mesmo que o Paulinho jogou no Corinthians. Não, você tinha dito que o Tietchan era melhor que o Paulinho. Não. Falou. Oba, e não trocaria, lugar. E não trocaria o Tietchan naquele momento pelo Paulinho. Falei isso. Isso é louco. Bom, ano passado, como interna? Olha. Ué, quem foi o melhor? Pera só, o ano passado, quem foi o melhor meio de campo? O Paulinho não estava no Brasil. Não importa. Eu tô perguntando pra você quem foi o melhor meio de campo. Se você for um cara consciente... O Tietchan jogou bem. Ah, então tá bom. Obrigado. O ano passado ele jogou bem, mas... Mesmo o Tietchan jogando bem, e Moisés, passado, o melhor meio de campo do Brasil ano passado. Do Paulinho. Tá de brincadeira. Ó, os chineses recusaram 100 milhões de reais pelo Paulinho, hein? Agora o Barcelona ofereceu... O Tietchan é capaz de vender, hein? O Barcelona ofereceu 100, o equivalente a 100 milhões de reais e mesmo assim não deu certo. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô, é isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Agora é hora do momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. Vamos lá, rapidinho, sem parar. Um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. De novo! Chupa que é legal! De novo! Chupa, Domênico! Pega no dial! Cadê a música? Chupa, Domênico! Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Pega no dial! É! Chupa, Domênico! Pega no dial! Tá deixando, Domênico! Pega no dial! Pega na casa da velha de vocês, ô trouxa! Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Pega no dial! Juro por Deus, é um dia. Motorista de ônibus. Atenção, você que está na ligação agora. Você já viu isso aqui, ó? Esse pedaço de ferro. Ah, vou dar na cabeça desses desgraçados. Não. Mas vou arrancar carne. Não, tudo bem, mas... Na tua, você vai ver só, no olho. Mas vai vir um gordo aqui. Não, sem isso, Domênico. Chupa, Dodô. Cala a boca aí, ô seu trouxa. Ah, não, trouxa não. Ele tem nome. Ah, eu não vou falar com esse trouxa. Qual é seu nome? Qual é seu nome? Não vai embora, não. Vai embora, vai embora. Caralho. Ah, Diego Fonseca. Nossa, mas tá acelerado aí. Deve ser gambá. Ô, amigão, você tá falando com a gente no quintal? O que que é? Cara, tô no meio do presídio, que ele tá. Presidente Bernardo, esse trouxa, tá? Gambá é seu irmão, viu, Marcão? Ah, juiz, e aí? Mas é mesmo. Gambá é verdade. Fala aí, rapaziada, está 97. E aí, qual seu, já passou o nome completo? Diego Augusto Fonseca. Ah, e qual é o seu time? Tá. É o que empurrou o Nabo ontem na porcada aí. Ah, Nabo não. Não vou deixar você falar assim com o Domênico. Empurrou o Nabo na porcada aí ontem. Ah, não. Fio tua mãe. Coisa não, seu trouxa. É isso, é. Segue o jogo. Sem falta. Juiz de Libertadores. Diegão. É porrada mesmo. Fala aí, Carinho. Não dá ibope pro falido, não, mano. Fala do gambá aí, trouxa. É isso aí, mano. Depende do gambá. Fala do gambazinho aí, ó. Fala do gambá. Paga o pau aí, pô. Ouve aí, ó. Fala do gambá. É, e pelo lado de vocês ontem lá, né, ô? Ah, não, da tua mãe que enfiou. Ah, não, meu Deus. É, nela. Tá cavando, tá nela. Não expulsa, não. Ah, não. Mas não é Libertadores? Toma um cartão amarelo pra você. Só aviso, mas não expulsa, não, gente. Deixa ele até o final. O juiz, ele tá querendo ser expulso de propósito, juiz. Ele não aguenta mais tesouro, hein? Ele quer abandonar o campo, Ô, mano, Diegão, fica batendo muito no corpo, não, velho. O bagulho é o seguinte: jorramos e fizemos xixi de porta aberta na casa dos caras. De novo. Tá louco, o que é aquilo ali, é o seguinte, mano? Ó, de 4 confrontos, nós temos 2 vitórias e 1 empate lá dentro. É o nosso salão de festas, mano. E digo mais, ó, acabou o campeonato, hein, velho? Já era. Ó, fala com o Fred Mercury aqui, ó. Ah, não, mano, de novo. Bacana, acabou o campeonato, chora mesmo. Fala aí, Fred, fala pros caras aí, ó. Que? Ah, mas que palhaçada isso aí, mano. Entrega a taça, velho. Entrega a taça. Ô, Diego, eu tenho uma tese de que nenhum time brasileiro vai chegar aí próximo do Corinthians nesse campeonato brasileiro. E eu sou a favor de entregarem a taça lá na rua São Jorge, número 777. Cara, na boa. O Corinthians, ele tem um aproveitamento de quase 90%. Você acha que tem algum time no futebol brasileiro que possa tirar esse título do Corinthians? Nesse momento é impossível. Só o próprio Corinthians que pode tirar o título. Cara, se o Corinthians ficar 3 meses sem jogar, ó, por exemplo, se o Corinthians hoje ficar 3 meses sem jogar, o Corinthians, ele possivelmente não será alcançado. Se o Corinthians doar 11 pontos pro São Paulo, o Corinthians ainda permanece na liderança do Campeonato Brasileiro e o São Paulo entra no G5. Isso é a sobra de pontos. Mas tem como doar, por favor? Tem como fazer a doação? O Sombra aceita. Olha, o Sombra aceita. Mas, ô Diego. Fala aí. É, no começo do ano, o Corinthians, ele foi taxado como a 4ª força do futebol paulista. E aos poucos ele foi construindo aí um time sólido, um time estável e um time extremamente confiável. A quem você atribui esse sucesso do time do Corinthians? Mano, todos os méritos ao Fábio Carille, com certeza. Não tenha dúvida que, mano, ele cara é o grande. Monstro. Ele é o cara dessa situação do que está acontecendo aí, cara. Cara, juro por Deus, se o Carille se candidatar à presidência do Brasil, eu voto nele. Voto no Carille. O que é vice? Ô, mano. Podia, hein? Ô, mano. Diga. Eu sou a favor de entregar a taça mesmo pro Coringão aí. E aí os caras continuam o campeonato paralelo aí pra ter mais emoção. Porque esse já era, viu? Olha, então, cara, time dispara. É que o Mano não gosta de apostar, não, senão eu apostaria que o Santos pode ganhar o título ainda. Boa, Benedete, boa. Você é frouxo mesmo, mano. Isso é frouxo. Seja macho, então. Ai, machão. Eu não aposto que é da zica. Então fica na sua essa aí. Essa foi uma promessa que eu fiz. Comemorar antes, não dá zica também? Mas o teu Corinthians não é o suficiente pra derrubar a zica da sua aposta? É isso? Não, mas... Nossa! Trouxa do Marcão, não. Não é trouxa, que eu não tenho medo que nem vocês. E aliás, vocês estão comemorando de véspera, tá? A hora que perder essa... Eu tenho medo porque você vai de baixamento. É um otário que aposta com a orelha de burro no estúdio. Não fala assim. Eita nele, brother. Aqui é São Paulo, fião. Muito bem. Ô, amigo, um abraço pra você. Primeiro ou penúltimo? Ô, Sombra. Oi, diga. Vai deitar na evidência esse final de semana, torcida? Não. Ô, é legal, então. Mesmo porque seu habeas corpus deve estar vencido. Você não ia garantir que você ia. Tá falando direitinho, né? Saiu no dia das mães, mas voltou. Ô, Diegão, manda um chupa pra toda essa cambada adiante que tá aí no programa. Ele não tem argumento, mas fica usando esse papinho aí ridículo aí, esse Bambi aí. Usar Bambi é super argumento, nossa. Legal. Chupa Bambi, penúltimo. Vai te catar, outros. Vai cair, se Deus quiser. Ó, amigo. Tchau. Valeu. Tchau. Vamos lá, segundo ouvinte no momento sem parar. Sem parar, ainda mais fácil. Compre-se sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal. Vai. Domenico. Chupa que é legal. Chupa, Domenico. Pega no mural. Alô. Chupa. Alô. Quem fala? Denilson Ribeiro de Campos. Denilson Ribeiro de Campos, quantos anos você tem, amigo? 46 Lascas. 46 Lascas, beleza. É. E o bairro? Ah, Beverly Hills, Vila Gustavo. Vila Gustavo? É quase. Nossa. É, tá perto. Que é a Beverly Hills de quem? Ô, Marcão, a pergunta que não quer calar é a seguinte: você também concorda com o Mano do que a Vila Maria Beverly Hills brasileira? Olha, chega próximo, é um bairro muito bem estruturado, você entendeu? Boas pavimentadas, pessoas bonitas, primeiro mundo. É o maior estacionamento de caminhão do planeta. Tem praça, cachorro e caminhão. Eles não foram em São Mateus ainda. Ah, São Mateus você tem que desviar dos corpos no meio da rua. Também. O pessoal pensa que é lombada, né? Não exagera. Pensa que é lombada. Que time você torce? Ah, segue o líder, caraca! Chupa, Domênico! Chupa, Domênico! Domênico tá trouxa. Quietinho ali, ó. Ah, o Domênico falou que não vai falar mais nada, que ele não quer ser expulso. O Domênico tá de cócoras ali, cantinho do estúdio. Tá chorando em posição fetal. Porra, velhinho! Tua mãe, velhinho! Porra, velhinho! Porra! Café, porra! Ô, Denilson. Oi, aproveita, cara, já que você vai ter agora minutos pra poder dar a jorrada no Domênico e ele não poder responder. Aproveita e fala tudo que você gostaria de falar pra ele, cara. Aproveita, dá aquela jorrada mesmo. O Domênico é o Mr. Desculpa. Eu já cansei de escutar quantas vezes ele pede desculpa quando o Palmeiras leva a Nava. Ele é o Mr. Desculpa. Ah, não. Eu falei, o Domênico está de cócoras no cantinho do estúdio, praticamente em posição fetal. Tá mesmo. Ele está se encolhendo como um tatu bola. Tá eu não queria falar nada, mas ele está coçando a bunda e cheirando. Ô, Denilson. Oi, fala aí. Mais uma vez o Corinthians bateu na cara da porcada lá dentro, tá certo? O Corinthians espancou o Parmeira dentro do campo dos caras. Mas o Corinthians ele tomou dois cartões amarelos aí que vão desfalcar o timão pra próxima partida diante do Atlético Paranaense. Guilherme Arana e Rodriguinho não vão jogar essa partida. E aí, farão falta? Ah, não, fazer falta vai fazer sim. Não tem como não falar que não, porque principalmente o Arana, o moleque tá destruindo. E o Arana é sem palavras, tá jogando demais. Minha preocupação é que vai jogar lá na lateral esquerda. Porque o Moisés é fraco, né, meu? É muito fraco. Mas o time tá encaixadinho, o time tá bem. Você viu lá na entrevista ontem do Carille lá, ele pegou e falou, o repórter perguntou, fez a mesma pergunta que você fez a minha aqui, ele fez ontem pro Carille. Ele falou, meu, isso aí não me preocupa nada, em nada. Quem vai entrar vai jogar do mesmo jeito. E o time tá bem treinado. E é verdade. E chupa Palmeiras, porque os caras já, pra eles já foi. Mas o campeonato ainda não tá decidido, não. Vamos continuar. Vocês estão tudo comemorando já. Já acabou. Estão tudo comemorando. Não. Vamos jogar na humildade aí, bola pra frente. E daqui uns seis jogos acaba. Olha que lazareto. Então tá bom, cara. É verdade, valeu. Mano. Obrigado pela audiência, tá? Falou, um abraço a todo mundo aí, Deus abençoe todo mundo aí, felicidade pra todos aí. Valeu. E chupa, Dodô! Vai, Corinthians! Porra, velhinho, tua mãe, velhinho, porra, velhinho. Aproveita e manda seu placar aí também, velho. Corinthians Atlético Paranaense. Vai ser 5, 6 ou 7 pro Corinthians na Arena. Não, 3-0, Coringão. 3-0 nem comemoro. 3-0 Coringão e a batata ganha do Atlético também, né? E a batata do Flamengo tá assando, Esse jogo é o jogo que vai falar muita coisa também. Então tá bom. Valeu, cara. Um abraço. Só um minuto, porque até agora nós não jogamos contra ninguém, né? Já quero ver que hora que nós vamos jogar, né? Pegamos bêbado. Bêbado teu butico. Vocês suaram frio, ficaram assim, olha. Pior que... Sabe quando você põe a fichinha do fliperama? Tava mais estreito que fichinha de fliperama. É. Nós quase empatamos na casa de vocês. É. Chupa. Quase. Ah, para, vocês tomando uma varinha de bola lá. E eu tava lá na arena lá. Vocês não estão vendo a foto. Tchau, valeu. Abraço, obrigado. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Tá 22 minutos primeiro tempo. São Paulo tem uma boa chance. Ah, tô, puta, tô nervoso. Peraí, Sombra, tem uma outra informação aqui pro mano dar uma chupada. Estamos no intervalo do Campeonato Brasileiro Feminino. Sereias da Vila 2, Corinthians 0. Ah, então chupa não, aí, não, mano. Não, não. Chupa aí que nós vamos ser campeão brasileiro. Mesmo, interessa. Nossa, interessa. Você parou o programa pra isso. Não tem nada mais chato. São duas mentiras, né, velho? Por quê? Futebol feminino é chato. Ah, é chato. Parou o programa pra isso. Mentiras na mesma frase, estranho. O que você acha de futebol feminino? Não se intimide, dê sua opinião. Não, não acompanho. Não acompanha. Tá tendo um jogo hoje, São então Paulo e Atlético Goianiense. Que... Nossa, ah, não, é outro, né? Nossa, deu uma cutucada no som. Nossa! Vai, Sombra, dá moral. Vai, chupeta de baleia do caramba. É. Falou o magrão, falou o fitness, garota mas fitness. Perto de você, a musa fitness do estádio. Perto de você, velho. Musa fitness do estádio. Vamos lá, toca, Asdrúbal! Adinolo! Chupa que é legal! Chupa, Domenico! Pega no pilão! Chupa, Domenico! Chupa que é legal! Chupa, Domenico! Pega no pilão! Alô? Olha, tá sincronizado. Pode cobrar. Cada dia que passa, que eu olho vocês todos, é a hora que eu vejo que eu gosto mais do cachorro. Nossa, Domênico! Calma, Dodô, Mas puta, de coração pra cacete. É, não, de coração não, todos vendidos malditos, vocês são. Te defendendo, né, mano? Tudo calma, vendido. Dodô. Não, pera aí, não falei com você, calma. É... Ah, que grosso! Não, é que eu tô falando aqui ainda. Vou chamar o ouvinte agora aí. Então fala, vai. Quem fala? Alô? Agora sim. Alô? Quem fala? Fabrício. Ô Fabrício, tudo bom? Beleza, Dodô. Fabrício do quê? Fabrício Cavalcante dos Santos. E quantos anos? 3.4, Dodô. 3.4, mas e o bairro? O bairro é Penha. Penha. Penha. E o Sombra adorava. Sombra conhece. Adorava. Claro. Sombra adora ir pra lá. Adorava. Agora não mais, né? Tô em dúvida entre São Mateus e Penha. Mas é. Como é que o time? Eu morava na Penha, hein? Nossa senhora. Aí, tá vendo? Morava na Penha. Que desgraça. Caraca, velho. Morava na Penha. Você não pode falar isso. Eu saí da Penha, fui pra Pirituba. Nossa! Aí pegou São Mateus agora. Nossa, tem que na sua vida. Nossa senhora. Meu irmão, minha irmã, o que tá acontecendo na sua vida? É Corinthians, irmão. É. E time? É isso aí, mano. Chupa, Dodô! Ah, aê, não, trouxa! Traz aquela com a irmã lá, ô seu trouxa! Mandou chupar atrás a irmã. A irmã é legal. A irmã dele eu conheço. Você falou pra ele cobrar, vai ser legal. Me cobre amanhã, você pediu pra gente cobrar, Dodô. Mas isso era do ano passado, a gravação do ano passado. Você falou terça-feira, me cobre amanhã. Quarta-feira, me cobre amanhã. Me cobra o quê? O que me cobra? Eu não tô devendo pra ninguém. Tá, Dodô, não chora não, Dodô. Ô Fabrício, fala diante aí, desse monte de absurdo que o Domênico falou durante a semana toda aí, cara. É, você. O que você tem a dizer diante das declarações que eu falei? Desse suíno louco aí? Que isso, mano? Você falou de coração? O Domênico, ele perde um pouquinho a linha de vez em quando. Como assim, irmão? Pô, você falou demais a semana inteira, Dodô. A semana inteira? Eu falei o que eu falei? Você falou demais, que a gente não tem camisa, que ia começar a cair. Não tem camisa, pô, não. Não falei. Tá, você falou que a gente ia começar a descer, ia ser o primeiro. Isso eu falei mesmo, é. Pô, e agora? Agora foi, né? Agora chupa, né? Agora chupa. Ué. Chupa a véia. Traz a véia. Não, é. Porque a véia é legal, ué. Não é. É bacana, mas é. Eu já peguei, eu sei que é legal. Fabrício. Oi, fala aí. Vamos lá. Apareceu o Corinthians, ele tem 35 pontos. O Corinthians está 12 pontos à frente do segundo colocado, que é o Santos, hoje. Certo. O Corinthians ele tem, em 13 jogos, 11 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Corinthians ele tem 23 gols marcados e 5 gols sofridos. Um saldo de 18 gols, um aproveitamento de quase 90%. Absurdo. O campeonato acabou, né, velho? O campeonato acabou, né? Ó, mano, vou falar o seguinte. Se a gente ganhar mais 5 jogos, já era. Pode entregar a taça, não tem pra ninguém. Qual é a sequência do Corinthians agora? Atlético Paranaense. Vai pegar a Sombra, Atlético Paranaense agora na Arena, tá certo? Depois ele sai pra enfrentar o Avaí, jogando em Santa Catarina. Depois ele pega o Fluminense. Perde. Ganha. Aí depois tem um jogo que eu acho que é chave também. Porque Flamengo, depois ele pega na 17ª rodada o Flamengo. Perde. Ganha, freguês. Em São Paulo. Perde. Jogando em São Paulo. Depois ele pega o Atlético Mineiro jogando em Minas. E pra fechar o turno, ele pega o Sport. O último jogo do Corinthians é contra o Sport. Aí acabou. Depois ele começa a Tem gol! Opa. Primeiro jeito é do gol do Grêmio. Grêmio 1, Flamengo 0. Vamos pra cima, imortal! Ai, Aí, mano, vivo aonde, ó? Que tá vivo o quê? Eu tô vivo aí, mano. Vivo aonde? Vamos pra tá maluco. Sem camisa, Vinha. Vocês não têm camisa, Vinha. Para. Olha aqui, ó. O Grêmio eu não vejo com preocupação. Eu não vejo Luan. Mesmo o Grêmio vencendo. Você tá brincando, né? O Grêmio vencendo o Flamengo hoje, eu não fico preocupado, não. Porque o próprio Grêmio, em determinado momento do Campeonato Brasileiro, ele já poupou. Não, eu vou te falar o porquê, Domênico. Ele vai continuar, viu, mano? O objetivo dele é focar na Copa Libertadores. O Grêmio, em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, ele poupou o time, como foi na derrota pro Palmeiras, como foi na derrota pro Sport. Então, o Grêmio, em determinados momentos, ele acaba meio que focando numa competição e abrindo mão de outra. E no Campeonato Brasileiro, mais cedo ou mais tarde, o Grêmio, esses pontos que o Grêmio jogou com o time reserva, vão fazer falta. É, eu concordo. Concordo contigo, mano. Eu acho que o Grêmio não vai... Então vocês têm que entregar, ó. Eu tô falando sério. Você foi arregão, é. Eu tô sendo coerente. Eu vou ganhar a Libertadores. É, cavalo paraguai, ele já tá falando. Vai te catar aí, ó. Tem camisa, você levantou o cara na tua cara aí. Eu vou bater vocês aqui na Arena Corinthians. Vai passar o seu batom de carne, vai. Tem camisa. Vai assar uma cenoura. Que isso? Vai assar a cenoura, acabou. Mamão. Ô Fabrício, segue o jogo, sem falatório. Dá tchau também. Pra encerrar agora. Estamos chegando próximos aqui no final do programa. Aí já aproveita e manda seu placar então: Corinthians e Atlético Paranaense. A próxima vítima do Coringão na Arena. 2-0, viu, mano? A gente vai estar sem um monstro na Arena. Só um detalhe, mano. Não sei se você percebeu ontem. O Arana tirou duas vezes na área do Palmeiras, uma no primeiro tempo e uma no segundo. Olha que estatística bacana. Porque. Você tá vendo aí, ó, seu trouxa? Você foi querer zoar aí, ó. Ficou do lado do chefe agora. Chefe, como a gente conseguiu viver sem isso? Sério, o PVC hoje caiu da cadeira agora. Nossa, deitou. E ele não falou isso na hora do almoço. Nossa, perdeu. Não, mas é verdade, porque é o seguinte: ele ficou preocupado. Ele fez certinho, o arroz fez certinho. Nossa. Duas vezes que ele chegou na área, saiu o gol do Timão, velho. É isso aí, cara. Concordo contigo, mano. Beleza. É o melhor lateral do Brasil hoje. Não, ele é um valeu, outro. Tudo de bom. Deixa eu fazer o merchan aí. Vamos lá. Mijão, velho. Todo dia de clássico no McDonald's. Não, temos prêmios do McDonald's hoje. Hoje é só bom de 99 corte. Ganhou um kit da 99, parabéns. Tem mais algum hoje, ou só? Tem, mas aí você tem que prestar atenção. Chupa, trouxa! Ah, posso falar, eu ia te ajudar, mas não vou. Eu ia te ajudar, mas não vou, chupa. É isso aí. Valeu, cara, um abraço, obrigado. Valeu, até mais. Brother, um abraço. Sombra, que deitada que vocês deram no cara. Sombra não vale nada, velho. Esse foi o momento Sem Parar. Quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí, agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, tá bom, amigão? Você acessa o totem, digita seus dados e os do seu veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto! É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Olha lá. Ih, outra música. Não acredito. Eu preciso. Os ouvintes mandam. Eu vou jorrar pra valer. Olha o voz do ouvinte. Minha piada é você, verdão. O que adianta tia Leila e só passar vergonha? E pro Timão, tomou na lomba, lá no chiqueiro. Foi na lomba, você perdendo, verdão. Foi na lomba, teve até uma canetinha marota. Depois fez o gol, sabe quem? Guilherme Arana teve até uma canetinha marota. E depois fez o gol, sabe quem? Guilherme Arana. Guilherme Arana. Guilherme Arana. Guilherme Arana. Nossa, o Domênico tá deitado. Nossa, mas que música, hein? Sensacional. Marcial, boa, Marcial. Márcio Rodrigues, gente boa aí. Conseguem dar parabéns pra uma porra. porcaria dessa. Ah, Domênico, você tá amargo. Ô, mano, não é amargo. Ah, tem as coisas que são legais. Não, vocês estão perdendo a noção do que é legal. Coração da hora. Foi legal, mano. Estádio, Estádio 97 também tem o oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Extra! Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Banco 24 horas, você não paga nada mais para usar e tem sempre um pertinho de você. Vamos de Bozano, né, mano? Opa, com certeza, né, Sombra? Opa. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é bom, hein? Esse aqui é fera. Ele oferece uma proteção extrema, cara. Uma proteção extrema para você viver o seu máximo. São 72 horas de proteção. Você jamais vai voltar a feder. Você jamais vai voltar a ficar com aquela catinga, aquele cheiro horroroso, tá bom? Eu garanto. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme, 72 horas te dá muito, mas muito, mas muito mais proteção. E nesse mês, ligou aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva para casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Morumbi, 35 minutos, São Paulo com fortes dificuldades, viu, Marcão? Ah, mas previsível já, né, Sombra? Esse jogo aí vai ser 1-0 pro São Paulo, aí no final do jogo. Fortes dificuldades aí. Não, no final do jogo. Final não, Marcos. Final do jogo. Não. É um jogo que o Atlético Goianiense vem pra jogar fechado, gente. É, obviamente, esse é um jogo difícil. Se o São Paulo não conseguisse fazer um gol logo de cara, ia se estender até o final isso aí. Mas vai ganhar, vai ganhar. Agradecer a presença do Estranho no Ninho, o Bruno Catanose. Valeu, Bruno. Quer mandar abraço pra alguém? Ah, tem, é muita gente pra mandar abraço. E... escolhe só os 5 melhores. Assim. Não, eu só queria dizer assim, Sombra sabe da história, o Bá também, é muito emocionante pra mim voltar dentro desse estúdio aqui depois de 15 anos. 15 anos? É, eu quando tinha 11 anos, acho que o Mota nem tava aqui. Não. É, graças a Deus, né? É, porque eu lembro que foi bem mais agradável da outra vez. Nossa, nossa! Nossa, vou te falar uma coisa. Deitada. Hoje já deve ter por volta de 26 anos, né? Você é bom de conta, hein, bicho? Tá tudo bem, né? O Mota tá pensando ainda, se... calculando, hein? A sua cara de trouxa. Tá calculando, hein? Você tá falando tanta besteira, vai mandar abraço pra ninguém. Já vai acabar o programa. Não, então, vai logo. Resumindo aí, a gente fica até nervoso, assim, porque a rádio e principalmente o estádio, assim, influenciou muito, inclusive na minha personalidade, assim, como eu sou hoje. E eu sou muito grato... Isso é bom? A você. É bom. Tá procurado pela polícia. Não, é bom. Falando sério, assim, é bacana, é bem emocionante pra mim voltar aqui. Ah, mandar um abraço pros meus irmãos, pro Paulo, pro Lucas, pro meu outro irmãozão que tá ali fora. Namorada bonita, hein? É o Mota que tá de olho nele lá, né? Namorada, hein? Aperta que entrega, viu, Motinho? Manda nude? Manda. Então tá bom, cara. Obrigado, valeu, viu? Meu. Beleza, Sombra, valeu. Sombra. Prazer. Diga, mano. É, deixa eu só mandar um abração aqui também pro nosso amiguinho, o Renan Marçal. É, corintiano roxo também, que inclusive vai fazer uma cirurgia amanhã. Renanzinho, vai dar tudo certo. Vai dar a torcida aqui. Tá isso certo aí, mano. Inclusive a semana boa que sorte, vem Renan. Eu irei visitá-lo. Boa. É, e tá tenho certeza absoluta que tudo... Com certeza. Tenho certeza que tudo correrá da melhor maneira vai possível, sim. Tá bom? Força, Renan. Um abração, Renanzinho. Foi, valeu, irmão. Força, moleque. Tamo junto. Boa. É isso aí. Quem ganhou? Prêmios. Quem ganhou a camiseta da Energia 97... com apoio da tentbit.com.br. Fabrício Cavalcante dos Santos. É isso aí, lojas Tentbit em tudo que é shop, software de primeira, tentbit.com.br, dando aí as camisetas da Energia 97. E o boné Vista Aérea? Alexandre Alves de Oliveira. É isso aí. Oliveira. Então, Alexandre, ganhou também o seu boné Vista Aérea. Ligue Vista Aérea 3031-2288 e faça um boné bacana para sua empresa, tá bom? Bora. Estádio chegando ao final, volta amanhã às 5h30. Tem mais musiquinhas, replays? Não. Boa, era hoje. Tem mais música agora? Não, pessoal, deixa acabar o programa logo, porque o Domênico tá indo pro cinema. Simbora. Ele vai pro cinema assistir o filme Homem-Aranha.

Night Sessions.